No ar, o quadrinho comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spy. Aqui é o Luiz Garavello. Eu sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Eu sou Voltão. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Olá, tropa Quadrincast, estamos de volta com o primeiro Quadrinho Comenta em áudio de um evento. É o primeiro, Luiz? Não, na verdade nós fizemos o FIC, né, ano passado. Ah, é verdade, já teve o FIC. Então estamos de volta com o primeiro Quadrinho Comenta de um evento esse ano. É, isso é. Mais especificamente, o primeiro Quadrinho Comenta de um evento sobre o primeiro evento da Comic Con Experience. Eu sou Vitor Azambuja, estou aqui com meu colega de Quadrincast de cobertura da Comic Con Experience, que eu vou chamar de CCXP para facilitar, embora o X seja a única letra em inglês. Luiz Garavello, filho? É, 4 dias cansado, acho que todo mundo tá meio zumbi na Timorto, né, nessa semana. É, o Luiz esqueceu de ligar as baterias dele pra recarregar ali na tomada. Ainda bem que estamos com voz, porque um monte de gente que eu chamei também, todo mundo está sem voz pra participar. O nosso amigo que tem muito bom gosto pra personagem favorito, Eric Vinícius, o Aracnofã. Estamos aí também um pouco cansado, acordei quase 1 hora da tarde hoje. Ó, é o primeiro intercâmbio Quadrincast, o primeiro crossover, Quadrincast e Tipcast. O André Facas já participou lá, né? Mas participando... Então não aqui... é o primeiro intercâmbio, é o primeiro intercâmbio. Esse é o primeiro podcast que não é o primeiro em nada. Exatamente, olha só. Esse podcast está tentando ser pioneiro, não tá dando certo. E vocês já ouviram a voz dele, o nosso convidado muito especial, Delfim Del Rey. Olá, Del Rey é o nome do meu estúdio. É só Delfim, vocês me conhecem, o bigodador famoso lá do Terra Zero. E foi estressante, 4 dias estressantes. Porém, ontem tive o meu prêmio de consolação. Prêmio de consolação, cacete. Jantei com o Timothy Zahn, foi bem legal. Que legal, que legal, que legal. E o Delfim... Não esqueçam de visitar lá o Ninho da Coruja, o site, Delfim. É um programa de rádio que acontece lá no Mixler, que é um sistema de transmissão mundial de rádio. É www.mixler.com/Delfim. Tem o Ninho da Coruja, acontece todos os domingos, das 10 à meia-noite. Não percam domingo, é uma comemoração muito especial. É o sesquicentenário do Ninho da Coruja, programa número 150. Já que a gente está nessa coisa de épico, vamos fazer um programa épico. Vai começar às 6 horas da tarde, vai terminar meia-noite, 6 horas ao vivo. Vai ser bem bacana. Repetindo o endereço, www.mixler.com/Delfim, ok? E daí vocês acessam um programa que vai ser quase uma retrospectiva do ano inteiro, vai ser épico. Vai ser épico, olha aí, olha o direito autoral aí. Então, pessoal, não perca o Ninho da Coruja, até para aprender palavras novas como sesquicentenário. Quero aproveitar para agradecer o Delfim, né, que no episódio 149, o da semana passada, ele citou a gente lá, né, o tweet do Pablo Sarmento falando sobre a nossa cobertura lá da CCXP. Ah, é isso aí. Isso. Quem trabalha merece crédito, aí eu acho. Isso. Muito bacana. Bom, gente, esse programa vai ser especial, ele vai ser dividido em alguns blocos. Os blocos vão ser intercalados com entrevistas surpresas, que nós vamos falar para vocês daqui a pouco. E o nosso primeiro bloco aqui na nossa mesa redonda, intergaláctica, interweb, internetal, é para falar como é que era o mundo antes da Comic Con Experience. Como é que eram nossas expectativas, o que, que aconteceu lá no começo, que o evento foi meio, talvez assim, cercado um pouco de descrédito, depois até teve alguns cancelamentos. eventos, demorou um pouco para anunciar convidados realmente ligados a quadrinhos, né? Acho que o primeiro foi o Kirk Hammett e o segundo o Sean Austin, né? Nada a ver com quadrinhos. Como é que vocês estavam encarando esse evento? Eric, vou começar por você porque é em ordem alfabética, você é A de Aracnofã. Então, eu estava com um pouco de esperança quando anunciaram. Eu sou de Minas Gerais, né? Pra quem não sabe, pra quem não reconheceu o sotaque. Vocês não falaram nenhum Y ainda? Uai, sou. E como eu tava com... Eu queria ir no evento, né? Eu comprei no primeiro dia que começou a vender. E eu acho que não tinha... Tinha anunciado quem na época. Eu acho que é o que você acabou de falar aí, né? Então, se não me engano, tinha anunciado alguns quadrinistas, né? Já da... Ali, acho que da Chiara Escuro, né? O Ivan, o Coipel, aquela turminha que a gente sabe que a Chiara Escuro ia trazer. Então, mas assim, anunciaram o pessoal que sempre vai em todos os eventos, né? Praticamente, eu acho, naquela época. Eu não quis dizer isso. Então, assim... Eu estava com esperança, mas temeroso de gastar uma grana para viajar e para comprar o ingresso e não valer a pena, né? Bom, acabou me surpreendendo o evento, né, quando chegou, mas isso aí a gente vai comentar um pouco depois. E para ti, Delphi, como é que estava a tua expectativa para a Comic Con Experience quando ela foi anunciada? Cara, foi o seguinte, a gente sabia que era um evento que tinha o dedo da Chiara Escuro, ou seja, o Ivan Costa, que organiza algumas das coisas mais legais que acontecem no FIC. O sócio da Chiara Escuro é o Joe Prado, que é um dos... Tipo, todo mundo acha que o Joe tem aquela cara de bravo e tal, às vezes até ele é, tal, quando ele precisa, mas o Joe é uma gentileza de pessoa e talvez não, ele é o melhor agente dos agentes brasileiros nos Estados Unidos. Então, quando o nome deles foi associado ao projeto, eu já botei fé. Mas a demora em anunciar a programação, eu acho até um pouco compreensível, porque você tem que fazer um agendamento muito prévio, tem aquele lance de você tirar, para os artistas internacionais principalmente, aquele negócio de tirar visto, porque para você, principalmente os americanos, para você ir para os Estados Unidos, você precisa ir na embaixada e tal, e como existe uma reciprocidade diplomática, os americanos também têm que fazer esse processo, e muitos deles acham que podem entrar em qualquer país do mundo e tal, e alguns deixam de vir por causa disso. Outros eventos já padeceram disso, inclusive o FIC, mas dessa vez o trabalho foi bem feito, as ausências entre os nomes que foram anunciados e os nomes que vieram são poucas. Acho que a única realmente justificável foi a da atriz do Arrow, que faz negro, porque ela, bem na época do evento, ela ia estar gravando os episódios. Decidiram que iam ter 3 episódios temáticos com ela, basicamente. A trilogia da Canário, dentro do Arrow. E ela ia estar gravando bem na época. Então, tipo, ela teve que cancelar. Ela foi o cancelamento mais lógico, né? Agora, eu já esperava que o Kirk Hammett desse o bolo, cara. Eu, tipo, esperava mesmo. E eu também esperava que o Jason Momoa fosse dar o bolo no fim, sabe? Que bom que ele veio, que foi uma grata surpresa midiática. As pessoas só falavam dele, né? E eu acho que, em relação às expectativas, as coisas foram melhorando bem nos 3 últimos meses, que a gente foi vendo que vinha gente realmente muito foda, não apenas de quadrinhos, mas talvez um pequeno pecadinho para o pessoal que curte quadrinhos. O pessoal de quadrinhos pode pensar que o pequeno pecado tenha sido o anúncio de muitos nomes não relacionados a quadrinhos, mas tem que entender que, apesar de ser chamado de Comic Con, é um evento de cultura pop, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre diferenças entre isso e o FIC, por exemplo, mas só para vocês saberem que teve gente de quadrinhos que, de certa forma, boicotou o evento, não foi, sabe, alguns críticos, alguns editores, porque acharam que um evento não ia ser focado em quadrinhos, e eles achavam um absurdo que uma Comic Con não tivesse o foco nos quadrinhos e sim o foco na cultura pop. Mas são questões de postura, de mercado e tal, e a Comic Con Experience queria ser desde o começo um evento para o mercado. Então eu acho que a coisa importante foi que o foco estava muito claro desde o começo e eles não perderam esse foco em momento algum, né? Tinham um norte, seguiram esse norte, e é por isso que eles tinham a certeza antes de começar. Foi uma semana antes, uma semana ou 2 semanas antes que eles lançaram a hashtag Vai Ser Épico, porque daí eles tinham a certeza do tamanho que ia acontecer, da estrutura e tal. Todos os stands foram montados de segunda-feira até quarta-feira. No primeiro dia, o Ivan falou pra mim, o Ivan Costa falou pra mim que... Ele não usou esse termo, mas tipo, você que curte cinema, você pode lembrar que tem um filme do Lars von Trier chamado Dogville. E tipo, todo o cenário do filme é todo riscado no chão de giz, né? E como se fosse uma planta baixa. Ele disse que o primeiro dia é só isso. O pessoal riscando de giz o chão, tamanho exato dos estantes, e você navegando por lá, imaginando como vai ser pela planta baixa. E daí, comparando isso com o que aconteceu, é uma coisa que realmente você pode fazer. Você que não foi, você pode perguntar: será que foi épico mesmo? Foi. Você perdeu feio. Tipo, aquele negócio, você vai falar, mas tava caro, assim, né? Mas se você levasse um livro, tava metade do preço. Mas ainda assim tava caro. Mas você quer saber como foi lá dentro? Ah, eu quero. Como que foi, Delfim? Foi épico. Só um comentário rápido. Isso do pessoal reclamar que não, o foco não era só quadrinhos e tudo mais, é o pessoal que tá um pouco desatualizado, porque a própria Comic Con de San Diego, ela não é só quadrinhos, né? De 10 anos pra cá, mais ou menos, ela tem foco em cultura pop em geral, né? Mas o que eu tô falando é que gente séria do mercado, sim, crítico, sim. Tipo, teve editores que não apostaram, teve críticos de quadrinhos que não apostaram, teve alguns autores que não apostaram, tipo, falando assim, isso não é pra mim. Acho que a única coisa que a gente pode falar, né, é que a gente morreu de cansaço. Tinha coisa pra caralho pra fazer e a gente não vencia dar conta de tudo. É foda. Mas a gente, isso é um assunto para um próximo bloco. Isso. E pra ti, Luiz, como é que tá a tua expectativa e foi correspondida? Não foi? Foi mais ou menos? Então, eu vou meio que ir na mesma linha do Delfim, que quando anunciaram a Comic Con Experience e disseram que o Ivan e a Carrie Score iam estar por trás, até por ter ido no FIC e conhecer como é que era a estrutura, o trabalho saiu do Ivan, eu confiei, falei, cara, vai ser bom. Pode até ser que não seja a Comic Con, entendeu? Como muita gente até reclamou que não é oficial, que não é não vai ser a San Diego Comic Con aqui no Brasil, vai ser uma outra feira, mas pra mim eu falei, né, cara, eu acho que vai ser muito bom, mesmo que seja assim, mesmo que seja igual o FIC, eu achei que seria muito bom, porque seria em São Paulo, lógico, né, pra quem é de São Paulo é uma maravilha, né, não tem que viajar pra esses eventos, mas como tinha por trás a Quero Escolher, por trás o Omelete, que são duas forças muito, muito presentes assim, eu dei o voto de confiança e falei, bom, eu vou, não importa o que aconteça, vou estar lá. E eu acho assim que isso não só correspondeu, como superou, né? Porque eu até fiz uma entrevista com o Ivan num quadro de entrevista lá no começo do ano, que a gente falava disso. Ele falava, não, porque vai ser dividido meio igualitário entre filmes, séries, games e quadrinhos. E aquela coisa, né? Quando você ouve isso, muitas vezes você pensa, pô, mas quadrinhos, pro público em geral, pro mercado, ainda é uma mídia meio, assim, renegada, né? Fala, não, você fala em filmes, todo mundo vai só pensar, não, só escrever os caras dos filmes, essas coisas. E eu acho que a Comic Con Experience conseguiu equilibrar muito bem essas vertentes, né? Conseguiu dar espaço pros quadrinistas, dar espaço pro pessoal de filmes, dar espaço pro pessoal de games, e conseguiu satisfazer tudo e conseguiu uma coisa que eu acho que pra esse modelo de Comic Con é muito importante. Conseguiu integrar, conseguiu não fazer como todo mundo quer de filme fica só num canto, todo mundo quer de quadrinhos fica só num canto, todo mundo quer de games fica só num canto. Eu acho que conseguiu unir essas coisas, conseguiu fazer que o público que gosta de filmes visitasse o Beco dos Artistas para conhecer o trabalho deles, conseguiu fazer que o público que gosta de quadrinhos fosse para a área de games. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que superou muitas expectativas, de evitar ser de serem quatro, em vez de ser vários eventos pequenos dentro de um grande evento, se tornou um evento completo para mim. Bom, eu pessoalmente confesso que no começo eu não levei tanta fé assim, porque eu tinha que fazer uma opção, viajar para o evento numa época do ano que para mim, pelo meu trabalho, é bastante complicada, e também por ser uma coisa cara, né? Me deslocar de Porto Alegre, reservar hotel, ingressos e tudo. À medida assim que foram sendo feitos anúncios, principalmente quando anunciaram Dom Rosa e o José Garcia Lopes, eu defini que não, que eu tinha que estar presente na Comic Con Experience, independentemente de filmes, de atores. Eu levei fé que realmente seria um evento que imperdível para fãs de quadrinhos. Eu também concordo com o Delfim, foi épico, foi épico. vai ser épico era a hashtag, a gente pode mudar agora pra sim, foi épico, sabe? E eu acho que no ano que vem vai ser mais épico ainda, porque eu acho que serviu pra mostrar pra todo mundo, inclusive quem boicotou, como o Delfim tava contando, que não é uma coisa pra ser ignorada, não é uma coisa que você não é uma coisa que você possa se dar o luxo de perder se você realmente tem como interesse ou como objeto de trabalho, ou enfim, se você tem qualquer coisa a ver com quadrinhos, não é uma coisa que você pode simplesmente ignorar. Como a experiência tá aí, ela tá aí pra ficar e ela tá no mapa, e eu acho que tá colocando o Brasil no mapa, inclusive os estúdios de cinema, né, pra ficar em estúdios, até não vou ficar só em estúdios, Warner e Marvel levaram painéis que não foram tão fortes assim como são na San Diego Comic Con. Eu acho que pro ano que vem eles vão rever isso. A gente não vai ficar só com as sobras. Eu acho que ano que vem a gente vai ter coisas, ainda mais coisas em primeira mão, ainda mais coisas em... acho que os estúdios e os autores vão se programar para fazer algum anúncio, alguma coisa especial para a Comic Con Experience no Brasil. Não só para San Diego Comic Con, nem só para Nova York Comic Con. Mas você não precisa ficar só com as nossas opiniões. Como eu falei, ao longo dos blocos, vamos intercalando entrevistas do pessoal da área, o pessoal que estava lá no evento. E o nosso primeiro pacote de entrevistas começa com ninguém mais, ninguém menos que José Luiz Garcia Lopes, Vitor Cafage, Flávio Luiz, Emílio Barassal e Fábio Koala. Então, se liga aí, lembrando que, para autores estrangeiros, as entrevistas são em espanhol ou em inglês. Até o próximo bloco. Here I am, and I have my first international interview with the myth, the legend, José Luis Garcia Lopes. And Mr. Lopes, I would like to know, you have been in many conventions around the world, I believe, and how you see this first Comic-Con experience here at Brazil? May I answer in Spanish? Yes, please. Fue mi primera vez en Brasil, mi primera vez en una convención de historietas en Brasil. He quedado impresionado. Creo que es un éxito, está muy bien montado todo, pero en especial la gente es muy cariñosa y a mí en particular me han recibido muy bien. Les agradezco mucho el que me hayan tenido aquí. Bom, eu tô aqui do lado do Vitor Cafage, que dispensa apresentações. Vitor, você com certeza foi um dos grandes sucessos, você, a Lu, o Danilo Beruti, o Gustavo Duarte, o Eduardo Damasceno. Eu quero saber de você, o que a Comic Con Experience trouxe de diferente para vocês e como que vocês estão vendo essa questão de, num evento tão grande, num evento tão, assim, marcante, vocês serem as pessoas que, tipo, tinham filas aqui homéricas, que pessoas ficavam horas a fila esperando pelo autógrafo de vocês. Cara, tá sendo muito legal, assim, porque já tem essa história da Comic Con americana de San Diego, sei, aquela coisa que não é mais quadrinhos, é mais cinema, é mais game, é mais WWE, qualquer coisa menos quadrinhos. E aqui é a primeira vez que tá tendo. Tá cheio, eu achei legal ter essas pessoas que não são dos quadrinhos também no evento, né, pra ver as outras coisas. Tem muita família, tem muita criança. Por incrível que pareça, não se vê muita criança em um evento de quadrinhos grande. Então ter essas pessoas aqui dá uma atmosfera legal, dá um clima bom pro evento como um todo. Isso não impede o Artist Alley de estar lotado. O tempo inteiro você vê todo mundo vendendo bem, todos os caras que estão nas mesas aqui que eu conversei estão felizes da vida. Então, assim, o clima tá muito bom. A energia é muito boa, sabe, aqui. Todo mundo tá muito feliz, muito satisfeito. Autores, acredito que os donos de stand, empresários também, o público principalmente, tá todo mundo muito, com energia muito boa, e isso é ótimo. Essa diversidade de gente e todos com a mesma energia é muito bom. Eu tô aqui com o Flávio Luiz, quase sem voz, trabalhando aqui esses 4 dias diretos. Eu queria perguntar pra você, como que foi a experiência de uma Comic Con, a primeira aqui no Brasil? Rapaz, eu tô brincando com a galera, falando o seguinte, que a gente vai usar aquele AC, DC de outra forma. É antes da Comic Con e depois da Comic Con. Vai virar ACC, DCC, né? É isso, porque, nossa, cara, é emocionante a gente tá vivendo, tendo a oportunidade de viver isso aqui, saca? Porque é um contato onde você vê quanto de produção bacana existe e que as pessoas desconhecem, e de quantos leitores ávidos pelas nossas produções variadas existem também. Então é aquela coisa, fez uma ponte maravilhosa entre quem produz e quem consome, e eu acho que daqui pra frente a gente vai ter aquela coisa, um dever de casa anual, né, de estar com sempre alguma coisa nova para mostrar e para atender, né? Eu tô sem voz, Eu saí, puxa, vendi horrores da minha produção, conversei, o pessoal perguntou sobre os diversos personagens que eu tenho, sobre o Cabra, sobre o Aul, gente de vários lugares do país, com alegria de estar com os colegas. Então, puxa, é aquela coisa, muitas vezes a gente fraqueja, dizendo, puxa, não vai dar, né, como é difícil e tal, mas isso vem, coroa todo o esforço, toda a dedicação, né, e todo o amor que a gente tem pelos quadrinhos, seja como leitor, como profissional, como produtor mesmo de quadrinho. Bom, eu tô aqui com o Emílio Barassal, nosso velho conhecido lá do quadrinho, já gravou com a gente várias vezes, lançando Supernova aqui na Comic Con Experience. Eu queria saber, Emílio, pra você, que é um cara que tá desbravando novos rumos pro quadrinho nacional, que tá aí lançando pela primeira vez impresso e digitalmente a sua obra, como foi a Comic Con Experience? O que esses 4 dias de evento representaram pra você, pra Anarquia, pra Supernova Produções? Eu acho assim, pra gente, praticamente foi o nosso debut, né, o nosso início, o nosso start da Supernova de fato, de verdade, porque foi nesse evento que a gente fez a estreia da Anarquia 1, né, o primeiro título da Supernova. O retorno, assim, superou expectativas, porque nós vendemos quase tudo, chegou bem perto de vender tudo. A gente recebeu muito feedback das pessoas que acessam o Facebook, viram a nossa página no Facebook, ou souberam da Supernova ou da Anarquia de alguma forma em alguns sites, vários sites, como por exemplo o próprio quadrinho, né? Então, assim, o carinho que o público teve com a gente, a atenção que o público teve com a gente foi fenomenal. Foi algo assim, sem palavras, sem explicações. Então eu tô bastante contente de ver que a coisa deu certo. Dentro daquilo que a gente tinha por objetivo planejado, deu muito certo. Eu tô bastante contente, tá todo mundo muito feliz. E eu torço para que a Comic Con Experience, sabe, se firme de vez como o maior evento de cultura pop e nerd do Brasil. Né, os organizadores já têm fechado as duas próximas edições, né, 2015 e 2016. Eu espero que eles se tornem cada vez maiores e possam gerar novas edições, porque é um evento que com certeza eu quero que a Supernova esteja aqui novamente. Bom, estou aqui com o Fábio Koala, conhecido quadrinista já. É autor de tirinhas, né, das mentirinhas, criador do Monstro, uma graphic novel que está fazendo sucesso aí, lançado no Catarse com enorme receptividade do público. Eu quero saber de você, Fábio, você até na sua palestra que você deu aqui, você falou do seu começo com a Miami Comics, né, que não sabia se ia dar certo, e hoje em dia você vê uma Comic Con Experience, uma coisa desse tamanho, e como é que foi essa questão de, você acreditou no seu sonho, você investiu no seu sonho e hoje está colhendo esses frutos num evento tão grande como esse? É, realmente, assim, se eu for parar e pensar o que aconteceu nos últimos 3 anos, praticamente, há 3 anos eu jamais ia imaginar estar participando de um evento como esse, dessa grandeza, ainda mais do lado de trás da mesa, assim, né, vendo pessoas que conhecem o trabalho, pedindo o seu livro, autógrafo. Então foi algo gigantesco para mim. Eu fui em outros eventos no país, já fui no FIC, na Gibicon em Curitiba. São realmente eventos muito grandes, só que essa Comic Con, ela foi interessante e diferente pelo estar nos moldes das Comic Cons americanas, que de repente muitos fãs assistiam pela TV e YouTube e tudo mais, e tinham aquela vontade de participar de algo de uma grandeza dessa, de ver as grandes empresas do ramo de entretenimento participando com coisas, com estandes lindos, né, muito bem montados. Então foi para mim algo surreal, foi realmente uma experience do que é uma Comic Con americana. Então, para todo mundo que eu conversei aqui, foi bom para as grandes empresas, foi bom para a gente, né, os autores independentes. Então o evento só tende a crescer, né, e virar de repente até uma das maiores Comic Cons do mundo. Nesse segundo bloco a gente vai falar então sobre quadrinhos, já que a gente comentou que o evento foi bem dividido entre a parte relacionada à cultura pop em geral, filmes, séries, enfim. Mas eu acho que assim, o evento focou bastante em quadrinhos, principalmente no Auditório Ultra, que era assim um auditório menor comparado com o Thunder. Mas assim, presença todas as horas do evento, todos os dias do evento, de grandes autores na Art Sally. Acho que uma Art Sally até maior do que eventos aí mundo afora. Eu não tinha visto nenhuma com tanta gente. Eu nunca imaginei que eu ia ver Klaus Jensen na Artis Alley, ali junto com todo mundo, Sean Murphy, Robson, tinha o stand lá da Carol Escuro com todo esse pessoal, e claro, o Dom Rosa tava lá, longe de todo mundo. Dom Rosa conhecido por ser um cara sociável, um cara afável, um cara que se dá bem em qualquer circunstância, tava lá na lojinha da Comics, depois eu conto também uma história sobre isso. O que vocês acharam da Artis Alley? Vocês conseguiram encontrar lá todo mundo? Conseguiram falar com todo mundo? Conseguiram pegar print, autógrafo? Eric, você conseguiu encontrar quem você queria lá? Então, eu fui os 4 dias do evento, né? Assim, como eu viajei de Minas Gerais pra lá, eu acho que não compensaria ir só um dia, né? Então, então assim, ao longo dos 4 dias eu consegui ver todo mundo que eu queria ver, e principalmente quinta e sexta, que tava mais vazio, né? Dava pra bater um papo com o pessoal, pegar uns autógrafos um pouco mais artísticos, né? Que o pessoal faz aquele desenho e etc. Mas, só comentando uma coisa que você citou, foi maior do que... Teve mais artistas do que a Artis Alley de San Diego. Na quinta-feira, antes de abrir pro público, houve uma coletiva de imprensa, né? E o Érico Borgo anunciou que eram 215 artistas na Comic Con Experience no Artis Alley, e em San Diego eram 208. Olha só. Tá vendo? Então, superamos já San Diego nesse quesito. Então, assim, eu fiz questão de passar em mesa por mesa para conhecer o trabalho do pessoal. Não pude comprar trabalho de todo mundo, porque, afinal de contas, meu dinheiro tem limite, né? Poxa, também se desse pra comprar o trabalho de todo mundo, não, é impossível. Você ia estar patrocinando a Comic Con Experience. Pois é, né? É tal o seu nome lá, é o stand do Eric. E eu fui no FIC do ano passado, quando teve aquela exposição do Ícones, né? Ícones dos quadrinhos. Uhum. E lá eles lançaram um livro, né? O Ivan lançou o livro com 100 artistas que fizeram uma arte, né? Reinterpretando alguns personagens e tal. Todos os personagens estão lá, né? E eu enrolei, não comprei na época, eu enrolei até a Comic Con. Aí agora na Comic Con eu comprei o livro e peguei, acho que uns 40 autógrafos lá, mais ou menos. Deixa eu só fazer um parênteses. Nós temos um colega da quadrinha também, Ricardo Sorvillo, nosso ouvinte sabe bem quem é. Ele ficou, assim, um total de 3 ou 4 horas na Comic Con, duas delas na Artis Alley. Ele conseguiu metade do Ícones autografado. Ele fez coisas sensacionais. Ele disse que ia ficando por ali, aí alguém dava uma brecha, já pegava um autógrafo. Cara, eu me arrependi muito de não ter comprado ainda esse livro, de não ter levado lá, porque ele saiu com metade do livro autografado, cara. Eu comprei o livro na quinta-feira. Não lembro direito, mas sei lá, 9 horas da noite eu fui pro Beco dos Artistas lá, consegui uns 15 autógrafos, porque não tinha ninguém, sabe? Eu consegui autógrafo e bati papo com o pessoal lá, foi bem tranquilo. Aliás, era o melhor horário, né? Na finaleira dos dias do evento, tava super bom lá de conversar com o pessoal da Artis Alley. Aliás, essa integração, não sei se o Delfim concorda comigo, mas pra mim essa integração entre o público e os artistas lá na Artis Alley, a oportunidade de você estar ombro a ombro ali, conversando com gente como o José Garcia Lopes, que circulava por ali, o Klaus Jensen, que já citei, o Sean Murphy, o Scott Snyder, eu confesso que eu não vi por lá. Não sei, Delfim, o que você achou desse aspecto da Comic Con? Poder interagir com esse bando de cara bom que faz quadrinhos, inclusive ao redor do mundo. Cara, eu acho que foi a coisa mais legal do Artis Alley foram os artistas estrangeiros estarem no Artis Alley. Eles podiam estar num lugar separado e criar uma coisa, uma secessão entre os brasileiros e os estrangeiros, mas teve uma mistura muito boa. O fato deles estarem ali provocou, para quem sabia falar inglês, e aí a grande vantagem de você ter que falar uma outra língua, por favor, né? Então, tipo, essa interação fica importante. Muitos artistas dentro do Artis Alley conversando com os estrangeiros, trocando figurinha. Os estrangeiros muito acessíveis, muito acessíveis. O menos acessível, você poderia argumentar que é o Dom Rosa, porque o Dom Rosa fugiu de lá, mas porque o Dom Rosa me disse que precisava de espaço. Ele não está acostumado com um espacinho pequeno. Ele está acostumado com um stand com o nome dele, enfatizando o fato de ele ser um dos maiores artistas Disney. Na verdade, ele é o maior artista Disney vivo. Esse tipo de coisa, o Dom Rosa foi para os stands da Comics. Fora isso, e lá ele estava completamente acessível. Então, tipo, todo mundo estava acessível. Ele só se isolou do Artis Alley. O Artis Alley foi, como é no FIC, uma experiência grandiosa. Só que no FIC, o último Artis Alley que foi bacana, foi pequeno. O Afonso até disse que ele já tem que repensar algumas coisas. O Afonso, que é um dos organizadores do FIC, que estava lá. Uma das coisas que ele vai ter que mudar é redimensionar o Artis Alley de lá, cara. As coisas vão mudar para os eventos justamente porque o Artis Alley foi um sucesso absurdo. Tinha gente que já não tinha material para vender na quinta-feira. Uhum. A gente quase esgotou as coisas na quinta-feira. Ele ficou louco para saber o que eu faço de material, né? Foram correr. Teve gente que eu presenciei, tipo, liga para a mãe, dá um jeito de alguém acessar meu computador, baixa os arquivos, me manda por WeTransfer, Dropbox e tal, eu dou um jeito de baixar aqui, imprime em São Paulo de novo para poder ter coisa no sábado de novo para vender. Mas, tipo, você tinha lá tipo, Sean Murphy. Você tinha Claude Danson. Você tinha Reverend Dave Johnson, cara, que é um, tipo, um dos grandes capistas. Eu cansei de ver a mesa do Dave Johnson vazia, cara. Não tinha ninguém. Tipo assim, uhum. Obviamente que em vários momentos tinha uma fila na mesa, mas eu cansei de passar lá perto procurando o pessoal que faltava autógrafo ainda, né? Que eu aproveitava o autógrafo pra conhecer o trabalho do pessoal, mas o Dave Johnson, eu passei em frente à mesa deles várias vezes e ele tava totalmente disponível pra quem quisesse ir lá e bater um papo com ele, sabe? Não era só pra pegar o autógrafo e sair correndo. O Dave Johnson e o Andrew Robinson eram os dois que estavam mais livres o tempo inteiro. Isso. Não são conhecidos, né? Aqui do nosso público, eles não são tão conhecidos. Tipo, o Dave Johnson veio no FIC ano passado, ele já tinha sentido a receptividade do público e tal. Eu senti que ele ficou meio arredio, mas depois foi curtindo o clube de lambada e tal, foi bacana. mas o Andrew Robinson, ele é o atual vencedor da tríplice coroa dos ilustradores dos Estados Unidos. Ele venceu o Eisner, ele venceu o Harvey, ele venceu o Reuben, que é o prêmio da Associação de Cartunistas dos Estados Unidos. Mel, o que o cara tá fazendo lá e não tinha uma sessão de autógrafos pra ele? É verdade. Ele lançou o quinto Beatle no Brasil, que é o álbum que deu tudo isso pra ele, sabe? Eu acho, eu me empolgo um pouco pra falar do Andrew Robinson, porque, tipo, eu tô muito envolvido com esse trabalho. Eu fui tradutor, eu fui produtor gráfico desse trabalho pra Aleph. E, tipo, desde o começo sabia que isso ia ser foda. Talvez agora, até a Aleph pudesse ter dado algum destaque maior pra ele, como fizeram com o Timo Tizendo, né? Mas quem trouxe o Andrew Robinson pro Brasil não foi a Aleph, foi a Comics, né? Então, tipo, rolavam por contrato, tipo, a Comics tinha preferência. A Aleph não, se a Comics não quisesse, a Aleph não poderia fazer nada. E daí, quando essa situação foi resolvida, daí o Timothy Zahn já tinha virado um sucesso. Pombas, o que você prefere? Vender 10 quinto Beatle ou vender 300 Star Wars Herdeiro do Império? Uhum. Daí teve uma decisão comercial aí também, tenho certeza. Mas o Andrew Robinson, ele... Eu até falei com ele no Twitter hoje, esperando que ele tenha tido um dia, um tempo bacana aqui no Brasil, pedindo desculpas pelo problema com esse problema, né? Daí ele falou assim: no problema, good to meet you as well. I had an excellent show, obrigado. Então, tipo, pra ele também foi tudo bem, eu tenho certeza que valeu. Valeu pra todo mundo, cara. Se valeu pro David Johnson e se valeu pro Andrew Robinson, que foram os dois artistas estrangeiros que foram menos paparicados pro público, cara. Você imagina, pros independentes que estavam lá se lançando, a primeira arte estela da vida, a primeira obra da vida, os caras estavam mandando bem. Então eu acho que valeu. Eu acho que valeu para todo mundo. Até para responder uma pergunta, né? Os artistas estrangeiros tiveram o seu destaque, os artistas brasileiros tiveram muito destaque. Eles não foram. Os brasileiros não chegaram a ofuscar os estrangeiros, porque os estrangeiros tiveram muito espaço também nos estrangeiros da Chiaro Escuro. E o público soube corresponder a isso. Eu acho que houve um equilíbrio muito bacana nesse ponto, que eu acho que tem que ser preservado para as edições seguintes. Preservado e aprimorado. Tá, e tu, Luiz, tu é o cara que passou mais tempo na Artzelle que eu vi. Eu tenho certeza que o Luiz estava dormindo lá num dos auditórios, escondido. Embaixo de uma das mesas. Abri a Artzelle... Ah, foi você que começou com essa história de dormir. O pessoal do Hobbit copiou você, meu cara. A gente chega no pessoal do Hobbit em algum momento. O pessoal do Hobbit no primeiro dia já está perguntando: e aí, dá para dormir aqui? Já posso trazer minhas coisas hoje? Quinta-feira eles estavam dormindo lá, se deixar. E aí, Luiz, o que achou dessa experiência imersiva na Artist Alley? Então, aí eu vou também citar o FIC do ano passado, né? Que foi, na verdade, o primeiro grande evento que foi, né? Teve a Fast Comics em São Paulo, mas nunca foi com esse foco, né, de stand, de encontrar com os artistas, né? Só em 2012 começou a ter um pouquinho disso. Mas é meio que o Devin falou, o FIC de 2013 foi bacana, você tinha bastante stand para você interagir com alguns artistas, mas e aí você tinha um pequeno beco, vai, de uns, sei lá, uns 30, 40 artistas, né? E quando você chega num lugar que você tem 215 artistas, né, cada um exibindo o seu material, e você sabe ali que tinha cara do nível de Klaus Jansson, do David Johnson, e aí você tinha os brasileiros que estão sendo muito impulsionados pela MSP, que o Danilo Beruti, os irmãos Cafage, o Gustavo Duarte. Você passava ali, você não via a fila diminuir, porque a fila deles toda hora estava enorme, né? E você vê que, tipo, era muita gente que você olhava ali e sabia, ah, esses caras aí, talvez se fosse um, falasse, ah, fosse só um festival de quadrinhos, talvez eles não viessem. Então, acho que o legal foi, é isso que o Delphine falou. Os artistas estrangeiros estavam lá, pô, quem conhecia, cara, prestigiou, e quem não conhecia foi conhecer. Mas também mostrou que o mercado brasileiro brasileiro, os artistas brasileiros também estão com um espaço muito grande e que está, vamos dizer assim, está crescendo exponencialmente. Você via gente assim, como o Duffy falou, que na quinta-feira teve que correr atrás de coisa nova para vender no stand porque tinha acabado. Eu conversei com a DR, ele falou, eu levei 50 prints do Surfista Prateado, ele falou, acabou na quinta, cara. Aí ele teve que vender os outros prints que ele tinha porque não tinha mais o que fazer. Aliás, deixa eu fazer uma parte em relação a isso. Teve gente que pensou muito direito no público. Teve gente que pensou que tinha gente que ia pra lá e não tinha dinheiro pra gastar, mas que queria levar alguma coisa das pessoas e queria levar uma coisa das melhores, das maiores pessoas possíveis. Muita gente pensou assim, deixa eu fazer uma coisa barata para as pessoas que quiserem levar alguma coisa e não puderem levar tudo, poderem levar alguma coisa. Então, tinha muitas edições de R$5. Porque, tipo, tinha print pra vender? Tinha arte pra vender? Tudo bem. Mas, tipo, o pessoal gosta de ler o quadrinho, né? Então, eu acho importante os autores que foram Portistella e terem pensado nisso. Eu vou dar um destaque para dois. O Daniel Werneck, que levou a Cripta do Shogun, que é uma baita tiração de onda com a Cripta e com revistas de terror que se liam tal, nos anos 80, 70, sabe? Que eram muito bacanas para a formação, no formato MED, impressão em papel jornal, aquela coisa, e 5 pila, foi assim, uma ideia muito sacada, né? Uma grande coisa. E o Danilo Berucci. Danilo Berucci, ele fez uma edição chamada One Shooter, com historinhas curtas, algumas artes e tal, para você vender R$5. Historinhas bacanas, que não poderiam ser colecionadas em outro lugar. Era material para quem não tinha dinheiro para comprar o São Jorge, ou então já tinha gastado muito, não podia comprar o São Jorge, mas queria levar uma coisa do Danilo Berucci, ou então não queria enfrentar a fila da Panini para comprar o Singularidade, sabe? Que é a nova gráfica nova do Astronauta. Então, são exemplos como este, eram vários no Artistella aí fazendo exatamente a mesma coisa, e isso é uma coisa que me foi contada no passado pelo Ivan Reis, esse ano, aliás, me foi contada pelo Ivan Reis e pelo Rod Reis, na Multiverso Comic Con, que acontece em Porto Alegre, né, que tipo, numa convenção você tem que privilegiar todo o público, porque você não pode esperar que todo mundo tenha dinheiro para comprar as coisas top. Você tem que ter as coisas top, você tem que ter original para vender, print para vender, coisas que custem 200, 300, 400, 500, R$600, caso seja o caso, mas tem que também ter a coisa de R$5. O cara tem que ter um gosto, sabe? Você tem que ter o parâmetro. Tipo, tinha gente vendendo o headshot, que é só o desenho da cabeça de um personagem, a 200 pilas. Tinha gente fazendo sketch de graça. E, tipo, pessoas, esses dois exemplos que eu dei, é gente em nível internacional. Se programar para todo o público é, para mim, a genialidade da história. Você entender que existe todo tipo de público por lá. Muita gente compreendeu. Os poucos que não compreenderam, apesar de terem vendido bem, eles estão meio fora da curva. O Delfim fez um comentário agora que me lembrou o Dom Rosa, que ele já tinha até falado, ele não quis ficar na Artisella, ele foi lá pro stand da Comics, ficou um pouco isolado do resto do pessoal, mas eu entrei na fila mais de uma vez até pra pegar um autógrafo, um sketch dele. O sketch dele era R$20, comprando o print que era 50, ele fazia um sketch de graça, e autógrafo ele não cobrava absolutamente nada, se eu podia levar ele autografava. Por falar em Dom Rosa, o Eric teve uma treta com ele lá, teve um caso de amor. Conta isso! Uma treta, olha. Já estamos escalando para que Dom Rosa não volta mais ao Brasil por causa do Eric, é isso? O rumor que tinha ali na Comic Con era que um tal de Aracnofã tinha entrado em atrito com Dom Rosa, ou não tinha entrado em atrito. Caramba, que tava pegando? O povo quer saber! Como é um telefone sem fio, né, cara? Eu não sei de onde que saiu esse caso Eric e Dom Rosa que tá na pauta aqui, mas foi algo simples, na verdade. Eu já tinha desistido de pegar o autógrafo dele, porque toda vez que eu ia lá, a fila tava gigante, né? E como ele tava fazendo sketch, igual vocês comentaram, a fila demorava muito a andar, né? No último dia, eu tava com um colega meu, que é o Magaren, o Elton Magaren, talvez alguém já conhece, que ele participa de... Eu acho que já participou de todos os podcasts brasileiros em algum momento. Então, assim, ele foi entrar na fila pro autógrafo, falei, vou lá também. E quando ele chegou, já foi no último dia, e já tinha tinha fechado a fila, né? Sei lá, tinha umas 5 pessoas ainda que o Dom Rosa ia atender. A moça lá da Comics comentou que, bom, se o pessoal, se ele conseguisse atender todo mundo até as 16 horas, mais ou menos, antes das 16 horas, eles abririam a fila pra quem quisesse ir lá nele, mas só autógrafo, sem sketch, né? Apesar de gostar muito de Disney, eu não coleciono Disney, né? Então, assim, eu não tinha nada pra ele autografar. Aí eu lembrei que eu tava com ícones na mochila. E lá tem uma página sobre o Tio Patinhas, né? Então eu entrei na fila, com a mulher me falando que ele não ia autografar de jeito nenhum, porque... Só um detalhe, esse Tio Patinhas não era desenhado pelo Dom Rosa. Não era. Danilo Beirute. Danilo Beirute, exatamente. Então eu entrei na fila e fiquei lá, até que ele conseguiu atender todo mundo, acho que 3 horas da tarde ele já tinha terminado, então abriu a fila. E aí, contrariando a mulher que falou que ele não ia autografar, eu entrei com ícones lá e expliquei pra ele, com meu inglês tupiniquim, né, de The Books on the Table, né, eu peguei o livro, coloquei na mesa e falei The Books on the Table. Literalmente. Essa frase nunca foi usada no contexto prático, exceto por essa vez. Perfeito. Tá, eu não falei isso, mas poderia ter dito, olha só. E aí eu expliquei pra ele que o trabalho era, aquele livro era um tributo, né, uma homenagem a vários ícones dos quadrinhos, né, vários personagens e tudo mais, e que ali a gente tinha um texto falando sobre o Tio Patinhas, que ele trabalhou, se ele poderia autografar e tudo mais. E, por incrível que pareça, né, ao contrário do que todo mundo tava falando, ele autografou de boa vontade, mas antes ele perguntou, né, o que que era o livro, quem que era o Danilo Beirute, se o Danilo já trabalhou com o Tio Patinhas no Brasil e tudo mais. Então, eu consegui, arranhando o meu inglês, eu consegui conversar com ele. Você conseguiu engambelar o Dom Rosa, isso sim. Sim, olha só. E aí ele perguntou se o Danilo tava lá e tudo mais. Então, assim, é um pouco exagerado essa treta com o Dom Rosa aí. Mas foi em resumo, é que foi isso. Você pegou o Dom Rosa de bom humor, né? É, olha só. Dom Rosa no momento, sim. Teve alguma frase minha lá que ele não entendeu direito, que eu tive que repetir, ele ficou um pouco nervoso, mas foi. Resolveu rapidamente. Mas foi isso, basicamente. Eu tenho um autógrafo do Dom Rosa no ícones do lado do autógrafo do Danilo Beirute. Com certeza uma coisa inédita. É, inclusive, desculpa, só pra completar, o Danilo Beirute, ao invés de autografar embaixo do nome dele, igual todo mundo, ele autografou embaixo do nome do Tio Patinhas. Aí o Dom Rosa virou pra mim e falou, por que ele autografou aqui e não embaixo? Aí nesse momento eu pensei, caramba, não vou conseguir autógrafo, né? Mas aí ele ignorou e autografou. Mas isso que falou é verdade, ele não estava autografando material que não era dele. Material impresso pela Abril, que não era dele, ele realmente não estava autografando. E material da Abril, que era dele, ele autografou porque era para os fãs, mas ele contou para mim que França, Grécia e Brasil são os 3 países em que as editoras não querem pagar para ele o uso do nome, ele não quer que publique o nome dele, ele acha injusto, é uma briga longa. E eu fiquei meio ressabiado e resolvi não contar pra ele o que eu sabia, que o Paulo Mafia anunciou na Santos Expo que vai publicar a saga do Tio Patinhas encadenado em um volume só e tá o nome do Dom Rosa lá, pelo menos no material que ele apresentou. Eu acho que isso vai dar um rolo, acho que isso vai dar pano pra manga, eu acho muito bom que o Dom Rosa tenha ido embora do Brasil antes que isso acontecesse. O Dom Rosa comentou no painel dele, o problema dele é o seguinte, ele só deixa que conste o nome dele, que o nome dele seja divulgado na obra, na capa, né? Uma coleção de trabalhos do Dom Rosa, Masterworks Dom Rosa, enfim, grandes mestres Disney Dom Rosa, como saiu aqui. Se ele tiver controle sobre o que estará nessa edição, não chegou a comentar a questão de direito de imagem, royalties pelo uso do nome dele, mas ele falou isso. Se eu puder escolher o que vai estar na edição, ok, porque eu não quero que botem as minhas histórias ruins na edição, ele quer uma seleção melhor. Ele disse, pode usar minhas histórias ruins sem o meu nome, senão eu vou ter que mandar o advogado ligar, como eu tive que fazer com a editora brasileira. O meu advogado ligou para a editora brasileira, explicou isso, e eles não quiseram fazer do jeito deles, eu disse, ok, mas sem o meu nome. Então, enfim, eu acho que ele tá sabendo. Não, eu acho que ele não tá sabendo desse fato mais recente, ele vai saber quando acontecer. Eu acho que o único artista que foi realmente conversado alguma coisa foi justo o Canini, o brasileiro, isso só. É, eu acho que o que dá pra resumir tudo desse assunto do Dom Rosa é que eu fui sortudo pra caramba, né? É verdade. Ou o seu inglês é muito bom ou muito ruim, ele quis se livrar de ti. Ele ficou com pena, falou, deixa eu tirar assim. Ele vai ficar aqui a tarde toda tentando me explicar. As histórias dele são excelentes. Claro, Karl Barks é o Alconcur, mas Dom Rosa também tem o lugar dele no hall, no panteão, enfim. Não nos Estados Unidos, né? Ele comentou isso, que nos Estados Unidos ele não é ninguém, o vizinho dele não sabe quem ele é. Mas na Europa e aqui no Brasil ele é um rockstar, né? Eu só quero complementar também que, além do Dom Rosa, eu acho que a presença do Garcia Lopes nessa Comic Con usando uma frase que, tipo, eu não gosto de usar, mas tem que falar dessa vez, agregou valor ao camarote pra caramba. Porque o cara é um mestre, é um gênio, cara. E humilde, né, cara? E humilde pra caramba. E eu sou fãzaço do trabalho dele. Eu vou até fiz a pergunta no, na palestra dele sobre o Esquadrão Atari, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E, cara, aí você vê ele ali de vez em quando passeando, ali andando. Tipo, tirei foto com ele, bati um papo com ele, entrevistei ele. Cara, é uma coisa sensacional. Uma coisa que, tipo, sei lá, 2 anos atrás, você falasse, ah, você vai poder encontrar com o Garcia Lopes num lugar, poder cumprimentar ele, tirar foto, e falar, cara, você tá louco, o cara desse vai vir pro Brasil fazer o quê, né? Então, acho que isso que é o mais importante, né? Acho que o FIC já mudou isso há um bom tempo, de trazer caras de nome no mercado. Jorge Pérez, Geoff Jones, né? Teve a Jill Thompson também, numa edição passada, então... Isso que é bacana, né? Acho que esses eventos trazerem esses grandes nomes, misturar com os grandes nomes da atualidade também, como é o Scott Snyder, como é o Sean Murphy, que estão aí, como diriam os mais jovens, bombando no, nos quadrinhos, né? E juntar isso com o pessoal brasileiro, que tanto que está surgindo quanto que já está bem estabelecido, né? Eu acho que o principal benefício para o mercado da Comic Con Experience para os quadrinhos é isso, né? Pode trazer todos esses grandes nomes e todo mundo... se aproveita disso. E assim chegamos ao final do nosso segundo bloco. E como sempre, você não precisa confiar só na nossa opinião. Ouve aí a opinião dele, Andrew Robson, da Chris Petter, do Rodney Buquemi, do nosso amigo Daniel HDR, do Mário Cal e do Rafael Fernandes. Amigo de vocês. Esse cara é um bigodudo. Todos são, na verdade, né? Quase. É tudo espião, tudo espião. Como é que o Pablo faz? Tudo espião. Okay, I'm here with another international interview. Next to me, it's Andrew Robson, famous artist, most known here in Brazil by his works at Superman Red Son. I would like to know, you have been in conventions in the United States, yeah, the 50 Beetle here, recently released here in Brazil. And I would like to know, how do you see this first Comic-Con experience here in Brazil, and how can we compare then with the events around the world, Chicago, New York Comic-Con? I think it's a huge success. Fabulous. Had a great time. Great fans. I think that this is just as good as like many conventions in the United States. Estou aqui do lado da Chris Petter, famosa colorista nacional, reconhecida no mercado tanto interno quanto no americano. Nessa Comic Con Experience estava lançando Singularidade, né, com Danilo Beruti. Eu queria saber de você qual que foi a sua impressão deste evento, que com certeza marcou o calendário nerd, o calendário de quem é fã de quadrinhos, e o que dá para esperar nos próximos anos de Comic Con Experience. Olha, eu achei que o evento elevou, assim, o padrão de convenções no Brasil de uma maneira absurda. Eu me senti numa convenção norte-americana falando português, entendeu? Então eu achei muito legal, sabe? Foi uma coisa que eu... Nossa, finalmente, sabe? Uma convenção desse tamanho aqui pro público do Brasil que... Nossa, tava carente disso, assim. Tem convenções grandes, assim, mas não nesse mesmo padrão que se elevou agora, né? Então... Nossa, fiquei muito feliz, assim, e eu acho que os próximos anos só vai aumentar, só vai ficar maior e melhor. Bom, último dia aqui da Comic Con Experience, tô aqui ao lado de Rodney Buquemi, o Resney do... Olá! O Resney dos melhores do mundo. Eu quero saber, Rodney, você que já viu convenções aí em todo o Brasil, já esteve principalmente no FIC, como é que tá vendo essa Comic Con, como é que tá sendo essa interação com o público aqui, porque tá toda hora lotada a sua mesa aqui. Cara, tô sem voz por causa disso. Tá sendo muito bacana porque a galera tá começando a ter um contato maior com os artistas de quadrinhos, que ficam isolados no seu mundinho, na sua caverna. Então isso é muito interessante. E o mercado de venda e compra de originais é uma coisa meio que inédita aqui no país. E tá sendo legal porque isso tá começando a crescer com eventos assim. E, assim, pra você, o que tá ficando assim de mais legal nessa Comic Con 2014, que é a primeira, com certeza, de muitas outras que virão aí? Ficou minha voz, ficou meu corpo, minha bunda. Olha só, olha o que São Paulo faz com as pessoas. Não, cara, ficou uma ótima impressão, porque o evento tá foda, tá melhor do que as convenções que eu fui lá fora. E, cara, só tenho a falar aqui pro Ivan e pra galera do Omelete, pra galera do Chiaroscuro, que foi épico. Bom, vamos começar aqui nossas entrevistas na Comic Con Experience, falando com o nosso amigo, nosso irmão aqui, Daniel HDR. Daniel, você que já esteve em várias convenções no Brasil e nos Estados Unidos, como é que você tá vendo essa Comic Con, a primeira aqui no Brasil, a Comic Con Experience, com esse tamanho, com esse nível que a Comic Con Experience trouxe pro Brasil? Antes de mais nada, vamos começar as entrevistas. Você tá 3 dias aqui, você não entrevistou ninguém ainda. Meu, eu tenho que fazer a cobertura dos painéis, né? Alguém tem que cobrir os painéis. Hoje é dia de diversão, aí que eu posso brincar pra entrevistar. Seguinte, a minha opinião, tá? Eu tive já em outras Comic Cons lá no exterior, eu achei essa muito parecida com a de Nova York. Referente à estrutura, o Artist Alley, a disposição dele também, muito também pelos centros de convenções, me lembrou bastante. Só que ela é menor que a de Nova York. Porém, os stands mesmo que estão aqui com manutenção de franquia das grandes empresas e estúdios, eles investiram pesado. E o stand da Disney e da Marvel, por exemplo, lá em Nova York esse ano, não estava tão foda quanto o que está aqui. Tirando essa merda desses três Vingadores que tá em loop, que quando aparece o Ultron, parece que estão cortando uma costela no açougue. Velho, vou te falar, velho. Eu já tô detestando esse filme antes de ver. Aos 4 dias sai isso aí em loop aqui. É, vocês estão esperando o Arquicast detonando Vingadores, é isso. Cara, eu já não aguento mais ver esse trailer. Essa porra dessa música do Pinóquio eu já decorei quase. Agora, eu tô muito admirado por dois aspectos. Primeiro, é que o público veio com sangue nos olhos. Entenda-se que eles estão comprando, mas eu tô surpreso pelo seguinte. Eles estão comprando arte dos desenhistas. Eles estão comprando commissions. Isso é uma coisa, enquanto em outros eventos, que eles ficavam assim, mas você faz isso tão rápido, faz um de graça pra mim. Como se não fosse trabalho. Então, eu tô achando legal que tá havendo uma situação em que o público tá valorizando essas artes. Isso também eu acho que foi legal porque a Panini tomou a iniciativa de lançar umas capas brancas, capas de sketch, de desenho, que a gente só via no exterior. Eles lançaram até a Turma da Mônica com o sketch cover. É uma capa branca que tem o logo da revista e ela fica encartada em cima da capa oficial da revista. E olha, eu devo ter desenhado umas 20. Nesse momento você está desenhando um Batman numa capa de Batman. Eu acho que deve ser o meu décimo Batman aqui, só hoje. Mas o que eu estou surpreso é justamente isso. As pessoas estão encarando a arte do desenhista como um item raro, um item colecionável. Os pôsteres, por exemplo, eles estão esgotando aqui. Eu tô surpreso. Eu tava com meu pôster do Galactus e do Surfista, eu só trouxe 50, achando que ia durar os 4 dias do evento. Acabou na quinta-feira, no primeiro dia. Como artista, eu acho que isso vai ser muito benéfico também para os independentes. E eu acho que, como o Sidão já comentou, o patamar para outros eventos relacionados a comics, ele vai subir. E talvez até possa a informalidade permanecer nos outros eventos de quadrinhos. Eu acho isso muito sadio. Porém, eu acho que o evento ele entrou oficialmente no calendário brasileiro. O público está... Acho que superou da Bienal do Livro, né? Não sei. Não tenho ideia. Bienal é maior. A Bienal também é mais extensa, né? Mas, em suma, eu estou realmente muito surpreso. Bem surpreso. Eu tô aqui agora com o Mário Cal, velho conhecido aqui do pessoal da Quadrim. Já fizemos entrevista com ele, já fizemos resenha das obras dele. Mário, eu queria saber de você. Comic Con Experience, primeira edição, algo que tudo indica um retorno do público fantástico. Mas para vocês, quadrinistas, como é que foram esses 4 dias de evento aqui? Olha, para mim, cara, foi excelente. E na questão de vendas foi espetacular. Eu acho que foi um dos poucos eventos que a gente vendeu bastante mesmo, assim, todos os dias vendas astronômicas. O contato com o público maravilhoso também. Até agora o evento está prestes a acabar, a gente ainda está conversando, ainda está trocando ideia, ainda está vivendo esse quadrinho. E, cara, só tenho elogios, cara. Esse evento é o maior, melhor do ano, espetacular. E para vocês, artistas, o que, que muda ter um evento desse porte aqui no Brasil para ano que vem, para os próximos anos? A Comic Con Experience elevou e muito o nível de exigência que o público vai ter agora com o evento de quadrinho. Então eles esperam coisas maiores, melhores, elaboradas, do jeito que eles merecem, entendeu? E assim, não quer dizer que os outros eventos não sejam bons, mas que cada evento tenha a sua linguagem própria, que tenha seu foco próprio, entendeu? E a Comic Con Experience vai ser uma grande feira de cultura pop, cara. Só tende a crescer e o público, em geral, gosta. Então nós, artistas independentes, vamos nos beneficiar da presença das pessoas que talvez não conheçam o quadrinho que a gente faz. Então acho que é meio que por aí, sabe? É uma responsabilidade grande agora, daqui pra frente. Os eventos como um todo. Bom, tô aqui agora com o Rafael Fernandes, né? Editor da MED, editor do selo Contravenção da Draco, que trata exclusivamente quadrinhos, autor, né? Tá lançando, daqui a pouquinho vai sair o apagão dele, né? Então, corra atrás. Eu quero perguntar pra você, Rafael, como é que foi a Comic Con Experience pra vocês? Tanto você que mexe com a parte editorial, quanto a parte de ser um autor. Como é que foi esse contato com o público, o movimento por aqui? Cara, essa feira é muito doida. Eu tava falando pro pessoal que o meu sonho era que tivesse um outro FIC. E acho que a gente conseguiu um outro FIC, que a gente tem acesso a um público que nunca deu chance pra gente, de como autor independente, ou como quadrinista, ou como editora de quadrinho nacional, como é o caso da Draco. E agora a gente tem essa oportunidade de mostrar o trabalho pras pessoas, de entregar o panfleto com a sua HQ, de vender uma HQ pro cara ler. Ó, rolou uma coisa muito legal. O molequinho veio aqui, comprou o Apagão Extra, que é uma história de 20 páginas, e beleza. No dia seguinte ele voltou com o amigo e falou, cara, essa história é muito da hora, e meu amigo quer uma também. E vendi para outro moleque, pensei, caramba, acertei, velho. Quais as chances disso acontecer vendendo um gibi na Comics ou numa outra loja que só atendia o público já especializado? Então, uma feira como essa é muito rica, muito importante, cara. Muito bacana o espaço, a forma como foi organizada, foi muito legal, cara. Neste terceiro bloco, vamos abordar, já falamos da ArtCell, já falamos das expectativas para o evento, vamos falar agora dos painéis. Para quem não sabe, a Comic Con Experience ela era dividida em dois grandes auditórios para painéis. O Auditório Thunder, que era o maior e principal, com um telão de 4K, Ultra HD e som 7.1, Bonnier, e capacidade para 2 mil lugares. E o Auditório Ultra, um auditório um pouco menor, de capacidade para 400 lugares, e tinha painéis simultâneos nesse auditório, sem falar dos painéis e outras coisas que estavam acontecendo nos estandes, porque os estandes também tinham ali o seu espaço para, enfim, para promover algum painel paralelo. Mas os auditórios principais, oficiais, digamos assim, eram esse, Thunder e Ultra. Eric, você chegou a pegar algum painel? Foi no Thunder? Foi no Ultra? Cara, eu peguei um painel e meio. Eu fui no primeiro dia, eu fui no painel do Sean Austin. É que no primeiro dia você pagou inteira, no segundo você pagou meia. No primeiro dia eu fui no painel do Sean Austin, que ainda bem que eu consegui entender o que ele tava falando em inglês, porque a legenda tava dando um pouquinho de problema. Não sei se foi só nesse painel. Vocês não, falaram. Foi em alguns painéis a tradução simultânea não funcionou tão bem assim. Em alguns funcionou bem, aliás, bacana. O primeiro evento que eu vou com legenda nos painéis em inglês, achei muito legal. É porque o painel do Sean Austin, eu acho que foi praticamente um dos primeiros do evento, esse que eu fui, né? Teve outro com ele, eu acho que no sábado, mas foi bem conduzido, foi uma entrevista legal e tal, tudo mais. Mas o único problema foi essa questão da legenda, né? E na sexta-feira eu fui no painel da Fox. E, só que quando eu entrei na fila, a fila, sei lá, fiquei 40 minutos na fila, quando eu cheguei lá quase que eu não entro, né, que o painel já tava cheio, o auditório já tava cheio, né, mas consegui entrar e fiquei empolgado pra caramba com o filme Kingsman lá e tudo mais, mas em resumo foi isso, porque nos outros dias eu tava tão cansado que eu não conseguia enfrentar uma fila, sabe, só se eu fosse me arrastando do chão. Então a parte de painel eu não vou contribuir muito no programa. Delfim, você foi a algum painel, gostou do auditório Thunder, Ultra, foi nos estantes? Eu visitei os auditórios vazios, ok? Pra poder ter noção da estrutura e tal. Uma coisa que eu achei, ao mesmo tempo bacana, mas tipo, muito complicada, foi que quem entrasse nos auditórios, se não quisesse sair, não precisava. Principalmente no auditório Thunder, que tinha bombonier, tinha banheiro e tal. Então, tipo, se você entrasse lá, por exemplo, conseguisse entrar para ver a pré-estreia do Hobbit ou a pré-estreia do Operação Big Hero e quisesse ficar lá até as 10 da noite, você podia. E tinha como. Então, azar de quem estivesse de fora. O pessoal que estivesse de fora tinha que esperar uma chance de sair alguém para poder entrar. Eu achei isso uma coisa que ao mesmo tempo é bacana e complicada, ok? Valoriza o fã que quer fazer isso, né? Tem o ônus, né? Tipo, se você faz isso, você perde o resto da Comic Con. Mas ao mesmo tempo, você vê coisas que os outros não vão ver. Só 2 mil pessoas vão ver. 2.000 pessoas é muito para você falar só, Delfim? Sim, 2.000 pessoas é pouco se você pensar que a média de público diária foi de 20.000 pessoas. A média de público nos últimos 3 dias foi quase 25.000 pessoas. 2.000 é relativamente exclusivo. Grande estrutura e grande programação. A gente dividiu no Terra Zero a equipe, cada um cuidar de uma coisa. Eu fiquei muito focado nas entrevistas. O Diego ficou muito focado nos painéis. Ele frequentou os painéis. Mas não tem que não fui nenhum. Eu fui no Masterclass no Auditório Ultra com o Sidney Guzman. E presenciei uma pequena cena ali, né? Pô, não sei se começou atrasado e tal, ou se prometeram um horário diferente. Como foi prometeram 2 horas e tiraram 45 minutos, se não me engano. Isso. Daí o Sidney Guzman tava meio bravo, meio puto da vida, e resolveu ir até o fim. O cara do som ficou meio bravo quando o Sidão falou que ia atrasar, ia ferrar tal, e tal. E o cara foi chamar o Joe. O Joe Prado, imagina, o Joe Prado já tava com aquele monte de problema na cabeça, não queria ter mais um, né? E ficava fazendo sinal, você não cortar, ficou do lado do palco, tal, as coisas. Eu sei que rolou naquele momento um entreveiro. Eu sei que esse entreveiro não foi pra frente, obviamente. Foi um problema de planejamento. Tiveram alguns pequenos problemas de planejamento na Comic Con Experience que as pessoas não ficaram sabendo. Muito porque esse esquema de funcionar muito com filas evita que as pessoas saibam que tá acontecendo um problema. Que na verdade foi realmente muito pouca coisa. Esse foi um que eu vi. Né? O outro foi o Timotizar não ter papel para limpar a mão no banheiro, mas tudo bem, esse tipo de coisa acontece, é pontual. Mas, tipo, por causa dessa divisão de trabalho do Terra Zero, eu acabei não indo muito a painéis. Do mesmo jeito que o Diego também não compareceu muito em entrevistas. Esse tipo de coisa, a gente foi circulando. Uma coisa que eu quis dizer em relação a isso é o seguinte, sobre as coberturas. Por exemplo, o Quadrinho cobriu, a gente cobriu, alguns outros sites cobriram, né? Nem todo mundo conseguiu o passe para os 4 dias. A gente conseguiu só 2 no Terra Zero. A gente bancou o Pablo Sarmento, né, o Pab, para poder ir até lá e ajudar a gente na cobertura. Ele não foi os 4 dias, ele foi só 3 dias. Eu acho que organização das equipes de cobertura tem que ser melhor avaliada, melhor feita. Vocês devem ter falhado em algumas entrevistas, não ter conseguido tudo que vocês queriam. A gente também não conseguiu. E a gente precisa realmente, principalmente a imprensa, chamada independente, que não depende dos grandes portais, a gente precisa se organizar melhor para poder ter uma cobertura o mais ampla possível. A São Paulo Expo tem um problema muito sério, mas muito sério, que é a questão da internet para a imprensa. Uhum. Eles tinham uma rede para a imprensa, não cederam a senha para a imprensa que estava cobrindo de verdade, que ia na sala de imprensa e que batia ponto lá, não fizeram isso. Eu acho que isso é uma falha que precisa ser corrigida para os próximos eventos. A imprensa precisa de uma rede dedicada para poder upar material, para poder... Deixa eu te fazer uma pergunta, tu que está por dentro dos bastidores. O pessoal do Pânico, do CQC, teve acesso à sala de imprensa, à internet? Existia uma sala de imprensa, mas eu não vi nenhum dos caras lá, cara. Eu fico eu não fiquei lá o tempo inteiro porque a sala de imprensa era um local. Sim, a sala de imprensa não se prestava para a imprensa, não tinha, no sentido de uma sala de imprensa tradicional, não tinha computadores para você acessar a internet, não tinha, sei lá, tinha os petiscos para você recarregar as energias, tinha um mini auditório, porque de vez em quando aquela sala era fechada para eventos. Sabe, tipo, a Disney fechou por 3 horas aquela sala no sábado e impediu a imprensa de usar. O Entertainment usou por 2 horas no domingo. Então aquela sala estava sendo compartilhada com imprensa e eventos. E foi fechada, vedada várias vezes a imprensa quando tinha esses eventos de convidado. Existem 4 salas desse tipo na São Paulo Expo. 2 delas estavam sendo usadas como sala VIP. Uma sala como sala VIP de autores, de quadrinhos, tá? Outras como sala VIP dos fodões do cinema. Uma como sala de imprensa e esse amálgama que eu te falei. E uma outra que era para organização. Eu acho que isso precisa ser melhor organizado para a imprensa ter realmente o seu espaço. Isso é uma das coisas que tem que ser dita, isso é uma falha. Sabe, a imprensa de verdade não usou, né? Tipo, porque viu que não tinha estrutura. concordo com o Delfim nessa questão da imprensa, mas voltando aqui para os painéis, Luiz, você achou que o Auditório Ultra, por exemplo, apesar de menor, foi melhor que o Thunder, especificamente para os fãs de quadrinhos? É, eu acho que as programações em si, com certeza, disseram bem claramente que o Auditório Thunder ia ser para os pessoal de cinema, TV, talvez com exceção do Maurício de Souza, né, que foi um painel que teve no Auditório Thunder, mas com certeza não poderia ser em outro lugar, né? Tivemos painel da Marvel, da DC, tivemos painel do Vampiro Americano, do Batman no Auditório Thunder, mas se você pensar bem, no Auditório Ultra, cara, você tinha muita coisa de quadrinhos. Você tinha as Masterclasses com caras como David Johnson, Scott Snyder, o Klaus Jensen, você tinha pessoal do Independente falando dos coletivos de HQ, você tinha pessoal falando de quadrinhos online, você tinha palestras, entrevistas com José Luiz Garcia Lopes, Rui Coipel, Sean Murphy. Então, eu acho assim, ficou uma coisa meio... Nisso, eu acho que deu uma meio dividida, assim. Eu acho que no Thunder ficaram mais as atrações, por assim dizer, mainstream, né? De filmes, os grandes estúdios de cinema, com alguma coisa de quadrinhos, e no Ultra foi muito focado em quadrinhos. Eu acho que, assim, pra gente que não somos fãs de quadrinhos, né? Nós não teríamos um podcast de quadrinhos se nós não fôssemos fãs, né? Gostei muito mais de tipo, passar um bom tempo no Ultra do que passar um bom tempo no Thunder. Claro que é legal você ver trailer estendido de Terminator. Sábado eu acompanhei vários painéis. Acompanhei o painel do Sean Austin e do Brad Dourif sobre a Terra-média. Acompanhei o painel do Momoa e do Lino Faccioli sobre Game of Thrones. E eu vou falar do DJ, o Momoa zerou a CCXP, né? Porque o cara é carismático pra caramba, conquistou todo mundo mesmo. Acho que saiu daqui com dezenas de milhares de fãs. Mas, cara, você poder estar lá ver um Sean Murphy falando, um Scott Snyder falando, poder fazer perguntas para eles, cara. Falei que eu dormi ali embaixo das mesinhas do Artificial e eu queria ter dormido no Auditório Ultra mesmo. Cara, eu concordo com essa definição. O Auditório Thunder foi pro mainstream. Inclusive, no que ele teve de quadrinhos, ele foi mainstream. Porque os próprios painéis, Marvel, o Maurício não comprou, mas Marvel, Warner, eram coisas bem genéricas, assim. Não era painel pra quem tava acostumado a ler quadrinhos. Era mais pra marcar presença. No Ultra, você teve Scott Snyder dizendo como é que ele tem as ideias pra escrever o Batman, que ele coloca coisas íntimas, pessoais dele. Você tinha Scott Snyder, então, se abrindo. Sobre como é pra ele escrever o Batman, que é o trabalho mais importante nos quadrinhos hoje do que escrever o Batman. Você tinha Klaus Jensen dando realmente uma aula sobre como é que é a arte final, qual é a importância dela. Eu sou leigo em desenho, enfim, escrevo um pouquíssimo e desenho nada, mas você vê o Klaus Jensen dizendo pra você as sutilezas da arte. Ele disse uma coisa que eu achei fantástica, que eu nunca tinha me dado conta, que é o artista nos quadrinhos, ele tem que controlar o que o leitor tá vendo. Então ele tem que fazer a arte final, o desenho, de maneira a levar os olhos do leitor para aquilo que ele quer. Então ver Klaus Jensen falando isso para mim foi uma epifania. Com certeza vai mudar a maneira como eu leio quadrinhos. E isso tudo foi no Ultra, e o Ultra tinha uma capacidade muito reduzida e não lotava. Eu acho que eu não vi nenhum painel no Ultra que lotou, talvez o do Timothy Zahn, que era voltado para o universo expandido de Star Wars. Que aí você tem muita força nos fãs de Star Wars que foram lá especialmente pra esse dia. Tem força nos fãs de Star Wars, perfeito. A força é forte, olha só. A força é forte com eles. Mas assim, eu, como fã de quadrinhos que eu sou, achei sensacional ver o Arnold Schwarzenegger apresentando pro Brasil, achei. Mas tudo isso eu posso ver no YouTube. O que eu não posso ver no YouTube, e o que eu não vou ver todo dia, e o que eu não sei se eu vou ter oportunidade de ver de novo, é caras como esses, todos nós estamos ali falando comigo, ali para responder uma pergunta minha, como o José Garcia Lopes, que é um ídolo do Luiz, respondeu para ele. Como eu falei, ouvir da boca do Klaus Jensen, que é talvez o maior finalista que esteja em atividade até hoje, qual é o trabalho dele, qual é o papel dele. Quem nunca se perguntava, o que o artinalista faz? Faz isso, cara. Faz você ter esse impacto visual, essa grande força dos quadrinhos, da narrativa visual. Assim, para mim, o Ultra muito maior que o Thunder, embora o Thunder fosse muito legal, eu ainda acho que o Ultra para os fãs de quadrinhos realmente era o lugar para estar. Você falou do Klaus Jensen, comenta sobre o comentário que ele fez sobre a ao final do Rob Liefeld. É, boa, bem lembrado, cara. Teve um momento porque, do painel. Porque é o seguinte, teve uma eminência parda que foi muito comentada no Artista Alley e em vários comentários de corredor lá no, na Comic Con Experience, foi justamente o mestre Robert Liefeld. Mestre Rob Liefeld. Né? E o Klaus Janson fez uma referência direta a ele nesse painel. Não, ele foi perguntado, ele falou sobre a importância do trabalho da arte final, ele comentou várias vezes que nem todo desenhista funciona bem com arte finalista e vice-versa, e aí perguntaram pra ele se ele conseguiria, se a arte final poderia salvar os desenhos do Rob Liefeld. E ele respondeu com muita presença de espírito que fazer arte final do Rob Liefeld é que nem salvar um desenho do Rob Liefeld com a arte final é que nem ressuscitar os mortos, né? Ele não consegue fazer. Tava sonolento no painel dele, bem sonolento, umas perguntinhas bestas, perguntinhas bobas, perguntinhas que nenhum fã, e nem quem era, que não era fã, tinha interesse de ouvir. E o Mamon muito menos, o Mamon tomava uma cerveja, respondia lá uma monossílaba e ele podia tomar cerveja, canalha? É, podia, não, ele tava... Cara, ele tomava um gole a cada palavra que ele trocava, cara. E assim, ó, tava sonolento, o Mamon levanta, cara, no meio do painel, na hora das perguntas, tava aquela coisa burocrática, faz uma fila, pergunta, ele responde. O Mamon pegou o braço do mediador, que eu acho que era o Recel, por favor me corrija se eu estiver cometendo uma injustiça, pegou o braço do mediador e disse, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos meio do público. Cara, ele quebrou totalmente o protocolo, eu acho que foi o único cara que fez isso na Comic Con Experience, e ele, do alto daqueles 3,20 metros dele, foi pro meio do público, foi pro meio de todos aqueles fãs que queriam estar perto dele e tocar ele, e ele fez isso, cara. Ele deu pros fãs exatamente o que os fãs esperavam dele. E ele ficou ali uns bons 15, 20, acho que talvez até um pouco mais, 15, 20 minutos, respondendo ali pros fãs, no meio dos fãs. Ele apontava e tu, o que tu quer perguntar? Ah, quero perguntar da coisa. Ah, não, não sei. Quero perguntar da coisa, não sei. Ah, quero um abraço. Ele dava um abraço. Quer dizer, esse cara zerou a Comic Con Experience. Esse cara entendeu que, apesar dele ser um VIP lá do cinema, um cara de Hollywood, ele fez a mesma coisa que os quadrinhos nacionais fizeram. Ele foi pro meio do público. O Luiz estava comentando. Eu pedi uma foto com o Garcia Lopes. O Lopes estava mal entendendo o meu espanhol porco. Depois eu falei inglês com ele, né? E eu acho que ele entendeu menos ainda, mas tudo bem. Mas o Garcia Lopes parou do meu lado, tirou uma foto comigo. O Garcia Lopes parou e conversou com a gente de uma boa. E isso todos os outros caras. E o Mamon fez isso, representou o cinema fazendo isso. Em nenhum momento se distanciou. Alguém tem dúvida de que depois dessa, o filme da Liga da Justiça tem um grande porta-voz no Brasil? Com certeza. Eu acho assim, ó, ele ganhou muito o público brasileiro, assim, quebrou o protocolo, o cara é um indisciplinado. E ele declarou algumas vezes que esta vez não vai ser a última. Eu não sei o que tanto ele gostou aqui, mas que ele vai voltar, isso ele vai. Cara, eu acho que vai e eu fico muito feliz de ele voltar. Ele passava pro stand de autógrafo, ele passava cumprimentando todo mundo, entendeu? Não, ele saia do stand pra tirar foto com o pessoal. Ele assim, ó, dessa área de cinema, o pessoal dos quadrinhos, acho que todo mundo, gente finíssima, show de bola, uns mais, outros menos, uns mais frios, outros mais calorosos, mas enfim. Mas o Mamon do cinema foi o cara, ele não tava ali representando um papel, ou se tava, ele tava representando um papel muito legal, cara. Ele tava representando um papel de um cara muito gente fina. Só pra não falar só do Ultra, falar que o Thunder também teve coisa legal. Cara, eu sou fã do Mamon de quando ele trabalhava em Stargate Atlantis. Não sei se alguém viu. Sim. Eu achava o papel que ele representava lá muito, muito legal. Mas só comentar rapidamente que... Vocês comentaram, né, que o Auditório Thunder, ele tinha as atrações mais mainstream, enquanto o Ultra era mais focado em quadrinhos e tudo mais. E isso, eu só ia comentar que isso reflete justamente o fato de ser mainstream, né? Então, assim, como ali a gente tinha, igual a gente falou no início, né, não só quadrinhos, tinha cinema, tinha, enfim, né, TV e etc. Era de se esperar, né, que a gente tivesse essas atrações maiores, entre aspas, no auditório com uma maior capacidade, né? Eu não sei se eu irei na Comic Con Experience no ano que vem, por ser de Minas Gerais, e aqui ano que vem tem um FIC e tudo mais, né? E eu tô numa situação financeira um pouco complicada. Você já vai economizar uma passagem, eu tenho que gastar duas. E aí eram os meses em que todo mundo da minha família faz aniversário, inclusive a namorada, e do Natal. Então, assim, mas, enfim, independente se eu vou na Comic Con Experience no ano que vem ou no outro, a parte dos painéis, que é o que a gente tá falando aqui, realmente é uma que eu pretendo aproveitar um pouco mais do que foi dessa vez, né? Que eu acho que o painel da Pixar deve ter sido o que mais encheu, porque o seguinte era de Star Wars, da Marvel, né? E depois tinha de Star Wars e tudo mais, então era impossível impossível entrar num painel se você não tivesse desde o início do dia lá, né? No caso, cara, do... até deixa eu te corrigir, não era, cara. O lance era você chegar durante o painel anterior e ficar ali na fila, porque a fila enchia mesmo, assim, meia hora antes. Se você chegasse 35 minutos antes de acabar um painel, você ficava ali, talvez, 40, 45, uma hora na fila, mas você entrava de boa no painel seguinte, a não ser esses que você citou, que eram realmente muito mais concorridos. Mas isso é uma coisa que eu achei legal. No sábado e no domingo, que eram os dias mais cheios, você conseguia entrar nos painéis. Claro que não na hora do painel, mas assim, ó, chegasse... E eu não comentei antes, mas a Comic Con Experience tinha um aplicativo oficial que dava pra você ali toda a programação, inclusive por stand e por auditório, e você podia programar nesse aplicativo um aviso de uma hora, se não me engano o outro era 40 minutos, e meia hora. Então você programava ali o aviso, ó, uma hora, piscava ali no seu celular, você ia lá pra fila, você entrava, se era um painel que você realmente quisesse assistir, entrava de boa. Os painéis eram curtos, duravam em torno de 45 minutos, com 15 minutos pra perguntas, posso estar errando um pouco esse tempo, mas era mais ou menos assim. Então não era uma coisa que, se você quisesse acompanhar um painel, você ia perder um dia inteiro. Eu achei isso um grande ponto da organização, que a gente pode comentar no próximo bloco também. Os painéis que eu fui foram justamente na quinta e na sexta, né? Esses do sábado, que realmente eram os mais concorridos, né? Você tinha que pegar um tempo um pouco maior de fila ali, mas enfim, né? É assim que funciona. Bom, e com isso a gente encerra esse terceiro bloco e vamos falar do que todo mundo quer falar no próximo bloco, que é atrações, estruturas, comida. Mas antes, você fica com as opiniões de Daniel Esteves, Klebs Júnior, Ned Reverso do MDM, Fábio Catena e Cadu Simões, nessa ordem. Bom, eu tô aqui com o Daniel Esteves, consagrado roteirista do quadrinho nacional. Eu queria saber pra você, Daniel, a gente já te viu em Fast Comics anteriores, em Brasil Comic Con, em outros eventos, Anime Friends, e pra você, como é que foi essa Comic Con Experience no Brasil? Eu acho que foi um ótimo evento, cumpriu aí as expectativas, o que vinha sendo divulgado na mídia e tal. Assim, acho que é mais um evento para somar o calendário. Eu sinceramente não gosto muito dessa coisa de é o melhor, é o maior, essa coisa toda. Eu acho que dentro de uma proposta, ele no momento é o mais completo. Essa proposta de falar de cultura pop em geral. Então tem cinema, tem quadrinhos, tem animação, tem videogame, tem TV. Não dá para comparar, por exemplo, com o FIC, que é exclusivamente de quadrinhos. Também é muito grande. Não tem esses stands gigantes de grandes empresas, porém também tem diversos artistas, exposições, etc. Eu acho um evento fantástico, quero estar aqui todos os anos, né? Espero que continue por muito tempo. Acho que no ano que vem as pessoas vão enlouquecer com a Comic Con Experience e o FIC, um logo na sequência do outro. Então. Aí, aproveitar para perguntar para vocês, artistas, ter dois eventos, assim, o FIC vai ser em novembro, né? E o Comic Con Experience já é confirmado que vai ser para dezembro. Como é que vai ser a loucura de fazer tudo ficar pronto para esses dois eventos? A vantagem, no meu caso, é que eu moro em São Paulo. Um deles é em São Paulo. Eu fico pensando em quem é, por exemplo, do Rio. Vai para Minas, vai voltar para o Rio e depois vai para São Paulo. Vai ser uma loucura, né? A logística disso tudo. Então, assim, o interessante é que, realmente, pelo jeito, os lançamentos vão ficar muito centralizados, muito focados nesses eventos. E é uma chance dupla ali da pessoa realmente conseguir mostrar o trabalho dela para muita gente. Muita gente que vai para o FIC vem de vários lugares do Brasil, vai de vários lugares do Brasil. Porém, acho que a maior parte do público do FIC é de Belo Horizonte mesmo. E aqui, com certeza, a maior parte do público veio de São Paulo, né? Apesar de ter gente também do Brasil inteiro. Então, o grosso do público vai ser diferente, né? Apesar de ter muita gente nos dois, né? Que vai nos dois. Então, o alcance vai ser muito grande das publicações. Bom, estou aqui com o Klebs Júnior, já velho conhecido aí do mercado, já todo mundo sabe, sócio do Instituto de Quadrinhos, entrevistado lá no Quadrinho Entrevista com o Felipe Fogotti sobre o Projeto Aurora. Eu quero saber de você, Klebs, como é que foi essa Comic Con Experience para você, que tem essa visão de tanto ser artista quanto agora começar a ser editor? O que vai mudar no mercado com esse evento aqui? Olha, eu acho que esse primeiro Comic Con Experience foi realmente um marco, porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer um evento em São Paulo, né, que era a coisa que mais faltava, né, porque a gente tinha grandes eventos, por exemplo, o FIC em Minas, a gente tinha o Gibicon em Curitiba, então a gente tinha bastante eventos bacanas, mas faltava eventos assim voltados mais para o mercado pop, para o mercado de quadrinhos específico, né, no porte como são os americanos. Então eu achei muito bem organizado, o pessoal do Omelete e o pessoal do Chiaro Escuro estão de parabéns, realmente foi maravilhoso o evento. Eu vi que todos os artistas aqui gostaram bastante, tiveram um retorno, inclusive financeiro, muito bom. Então agora eu acho que, se tudo correr bem, esse evento vai estar marcado no calendário anual das produções e de lançamentos, tanto de quadrinhos quanto de séries, cinema, etc. Então eu acho que está todo mundo de parabéns. Bom, último dia de Comic Con Experience, estou aqui com o nosso concorrente, mas nosso amigo, Nerd Reverso, do Melhores do Mundo. Amigo de camal, pá. Quem sou de amigo não. Então a gente termina a entrevista por aqui, né? Cara, deixa eu te perguntar, como fã, porque a gente tem uma visão muito de fã de eventos, a gente vai em Fast Comics, em FIC, em Multiverso, Comic Con, Gibicon, mas essa Comic Con, ela subiu um nível, o quanto você acha que essa Comic Con vai melhorar essa questão dos eventos aqui no Brasil? Cara, eu acho que é até difícil fazer uma comparação, porque assim, é realmente outra coisa. Não é um evento melhor do que os outros, é um evento completamente diferente dos outros. Você tinha outros eventos focados em aspectos específicos da cultura pop, né? Ou de uma arte específica, como quadrinhos ou como cinema. Isso aqui não é, por exemplo, não é um festival de cinema, não é um festival de quadrinhos, mas é uma coisa que reúne essas diversas mídias que a cultura pop engloba. E nesse sentido, é único e é a primeira experiência nisso. E já veio nessa escala, que é uma escala muito acima do que a gente esperava, e nisso trouxe muita surpresa boa, mas também alguns problemas que, claro, por ser a primeira vez, são naturais. Mas eu acho que não dá pra nem comparar com outros eventos. É realmente algo inédito. Tô aqui com o Fábio Catena, todos os dias aqui trabalhando, né? Sim. Mas deu pra curtir o evento? Como é que foi o evento pra você? Então a gente fez um esquema assim, tipo, a gente chegava às 9 horas da manhã, andava até às 9h30, e depois, às 9h30 da noite, andava de novo. Mas eu consegui ver tudo, assim. Eu gostei bastante. Em termos estruturais, eu comparo a BGS, de ter corredores largos e ter stands bem, bem gigantões, assim, né? E ontem eu queimei a língua, que eu falei que tava meio ruim, que as empresas não trouxeram muito conteúdo novo. E hoje a Warner mostrou o trailer estendido do Mad Max, então já me queimei a língua. Parece que na sessão do Hobbit também teve alguma coisa inédita que eu não entendi direito. Teve um painel com o Richard Armitage antes. Sim, verdade. Eu só acho que ainda algumas coisas eu vejo que as empresas são muito tímidas e pensaram muito como feira de negócios. Que nem escola de arte só lá dando sacolinha com preço de curso. Não trouxe um cara para demonstrar o que eles dão na escola, por exemplo. Empresa de brinquedo vendendo igual loja de shopping. Pô, eu acho isso meio lá fora, tem desconto em tudo. Nesse ponto a Panini e a Comics acertaram em ter o teu descontinho. Mas só essas coisas que são detalhes de nerd velho chato, eu achei o evento perfeito. Hoje tá muito cheio e não tem empurra, ninguém fica se esbarrando. Fila vai ter, porque isso é inevitável, mas a galera... A gente, né? Não tem jeito. Aqui na nossa frente tá o cara de Star Wars, a galera fez um negocinho bonitinho pra ninguém ficar empurrando, pra não atrapalhar o fluxo. Esses detalhes não tem nos outros eventos que a gente participa. Então, nesse ponto, eu acho que a Comic Con Experience fez um evento bacanérrimo, assim. Eu tô aqui com o Cadu Simões, roteirista, quadrinista, tá, autor de Nova Ela, do Homem Grilo. E eu quero perguntar pra você, Cadu, você já teve vários eventos aqui no Brasil, você já é velho de guerra aqui dos eventos. E como foi essa Comic Con pra você, essa novidade aqui que a Chiaro Escuro e o Omelete trouxeram? O evento foi muito bom, principalmente na parte das vendas, né? Esgotei a revista do Homem Grilo, né? Isso já ontem, já hoje eu tô aqui só de boa. Eu não tive a oportunidade de rodar muito o evento, né? Então não posso falar muito como é que foi, mas pelo menos essa parte aqui do Beco dos Artistas tá bem legal. assim, o que você acha que pro ano que vem, se, o que já pode ser melhorado, o que tem que ser mantido? Um ar-condicionado, que tá quente pra caramba. Ah, de resto, cara, acho que tá de boa, tá bem legal. A estrutura tá boa, acho que a galera tá curtindo. O evento tá muito bom pra uma primeira edição, né? Tá muito bom. Chegamos naquele bloco que todo mundo quer meter o pau ou não. As atrações, as estruturas, os estandes, os corredores, enfim. Como é que funcionava a logística da coisa toda? Eric, você estava comentando antes que você acabou pegando nos dias mais cheios, sabe? Domingo, muita fila nos painéis, acabou optando por não assistir. No geral, o que você achou da estrutura? Você conseguiu se alimentar direitinho, se hidratar direitinho, levou um casaquinho, não precisou? Como é que estava lá? Na quinta e sexta teve um momento que estava um pouco frio, por incrível que pareça, lá dentro, né? No sábado tava o inferno na terra, mas por causa do enfim, calor humano, né? Exatamente. Calor humano é a fonte de energia mais forte que existe. Então, assim, mas eu acho que em geral, considerando o evento como um todo e a quantidade de pessoas que tinha ali, né? Eu diria que foi bem organizado, né? Obviamente que tem uma coisinha aqui ou outra que pode ser melhorado, né? Igual eu citei a legenda que estava falhando no painel do Sean Austin e tudo mais. Mas eu acho que em geral, bom, eu não lembro agora falando aqui, eu não lembro de nada que tenha me incomodado muito, sabe? E isso é um sinal muito bom, né? Cara, eu sou conhecido por minha memória ser um pouco fraca. Quem ouve o Aracrofão sabe juntos, disso. Tamo juntos, certo? Tamo então, juntos. É extremamente provável... Deve ser uma coisa de fã do Homem-Aranha aí, que memória fraca. É extremamente provável, realmente, porque ele sempre tem as mesmas dificuldades pra enfrentar os mesmos inimigos. Tem que esquecer da saga do clone, por isso. É extremamente provável que enquanto vocês forem comentando, eu vou lembrar das coisas e querer falar também, entendeu? Aí você vai nos interrompendo. Sim, eu vou tentar não interromper muito, mas enfim, a parte da alimentação, eu acho que o problema maior foi no sábado, mas não um problema de estrutura em si, mas porque tinha um público muito maior do que nos outros dias, né, por causa das atrações e tudo mais. Mas eu acho que no geral foi bem direcionado, né? Mas podem falar que eu vou interrompendo. Delfim, você já deu ali o seu parecer sobre essa questão da estrutura com relação à sala de imprensa e o resto? Vamos lá. Os stands estavam muito legais. Não todos. Vamos lá. Assim, ó, 80, 90%. Grandes stands. As pessoas que apostaram no evento mandaram muito bem. A Comics foi colocada num lugar estratégico. O próprio Jorge reconheceu isso. O Jorge, que é o gerente da Comics, foi colocado num lugar onde as filas que se formariam não atrapalhariam a circulação. A mesma coisa para os stands da Panini. Colocados os dois antes dos auditórios, mas tipo no canto próximo do Artist Alley. Se formou um corredor de quadrinhos. Artist Alley, Panini, Comics, eu achei sensacional. Quem queria realmente se focar em quadrinhos estava lá num espaço ótimo, ok? As grandes produtoras Disney, Fox, Warner, Netflix, mandaram muito bem e fizeram grandes estandes, novidades bacanas. Acho que isso valeu demais, né? Estandes inesperados para mim, ok? Como, por exemplo, o estande da Mimo, que faz, tipo, a Mimo fazia brinquedos nos anos 70, 80, brinquedinho pequeno, criança e tal. Ela tá fazendo essas figuras gigantescas, dantescas, enormes, super-herói agora, sabe? É uma nova Mimo para uma nova época, uma Mimo de colecionáveis. E, porra, o que tinha de gente saindo com caixas daquilo, sacolas daquilo, sabe, você precisava ir com uma trupe se você quisesse levar uns 3 ou 4 daquilo embora. Livros. A Aleph e a Leia foram as duas editoras que apostaram. Foram só elas que apostaram, sabe? É verdade. Tinha outras editoras lá? Tinha a Companhia das Letras, tinha a Novo Conceito, que tinham stands maiores. Tinha mais uma editora que eu não vou lembrar agora. Mas isso é ruim. O fato de eu não lembrar já é ruim, né? Eu sou um cara da área. Por que não houve essa aposta? Não sei. Agora, a Aleph é um caso muito particular. A Aleph tinha a opção de ir na Bienal do Livro esse ano. Ela abandonou a Bienal e falou, eu vou para a Comic Con Experience. Todo mundo falou, mas você vai para a Comic Con Experience, um evento que nunca aconteceu, qual é? Vou postar para ver. E, de repente, lá tinha o Timothy Zahn, que foi uma surpresa para muita gente, mas não para quem conhece. Pô, o cara que foi o criador do universo expandido de Star Wars. É claro que as pessoas conhecem o cara. É claro que fora... questão da marca Star Wars ser forte, ele também é um nome forte. Ajudou ainda mais na semana anterior ao Comic Con Experience ter sido disparado o trailer. E o filme vai ser lançado na semana seguinte a Comic Con Experience do ano que vem. Então você imagina que a Aleph vai ter Star Wars, é obviamente, na próxima Comic Con Experience. E o stand muito bonito. E um stand com atrações, sabe? Com a Leia e com o Alex do Laranja Mecânica, sabe? A Leia escrava e tipo, ela brava, tipo, fazendo cara de contrariada, porque afinal de contas, ela tava de escrava, né? Ela não tava feliz por estar ali. Ela entrou no personagem. E o Alex do Laranja Mecânica com os trejeitos do personagem no filme. Eu acho que foi um cenário de vitória completa pra Alex, um cenário de vitória um pouco menor pra Leia, mas a Leia também fez um trabalho decentíssimo ali nas editoras de livro. Das editoras de quadrinhos, dois grandes destaques. O primeiro, vocês podem achar óbvio, mas não é, a Panini. A Panini resolveu não fazer um negócio de um stand de assinaturas. Ela postou no evento, fez capa variante do Garcia Lopes, colorido preto e branco, fez capa variante do Vitor Cafage. Ouvi dizer que tinha uma capa variante do Danilo Beruti, mas eu não vi essa capa, ok? Então pode ser ou não pode ser verdade. Capas do Garcia Lopes coloridas e preto e brancas, e as sobrecapas brancas que existem em toda a convenção americana, especiais para os artistas poderem desenhar. Não só os artistas que trabalham para DC, para Marvel, os artistas que... qualquer artista, sabe? Para você ter a sua lembrança dentro de uma capa da Liga da Justiça, do Batman, do Super-Homem, do Lanterna Verde, sabe? Foi muito legal, muito divertido. E do outro lado, a JBC, que é a principal editora de mangás do Brasil, ela fez um ciclo de programação com palestras, com eventos, com dança, fez um campeonato de Just Dance, ela teve concurso de cosplay, ela abraçou o concurso de cosplay da Comic Con Experience, né? Tomou para ela, e daí, tomando para ela, ela fez com que todo um nicho do evento se voltasse para ela. Um dos grandes culpados disso é o Cassius Medawar, é um editor sensacional, né? Um dia eu queria ver o Cassius sendo editor de quadrinhos, além de ser o editor de texto, né? Porque o editor, antigamente chamava editor de quadrinhos, o cara que editava texto, que só se publicava material estrangeiro. Agora que se publica material nacional, temos o editor de quadrinhos e o editor de texto, uma coisa bem diferenciada. O Cassius é um dos melhores editores de texto do Brasil, de quadrinhos. Eu queria muito ver um dia o Cassius editando quadrinho nacional, editando mesmo, assim, dando pitaco, assim, como é a função do Rafael Fernandes, do Sidney Guzman, do Cláudio Martini e da Zara Batana, sabe? Então, dentre as produtoras, eu gostei mais do stand da Warner. Porque ele tinha aquelas reproduções de carro do Batman, da Máquina do Mistério, tinha reprodução do carro do Mad Max, apesar do cosplay de Mad Max estar ridículo. Viu? cosplay de Mad Max foi ridículo, tinha uns bombados lá, camisa rasgada, meu, patético, esquece. Tinha bastante destaque pro Mad Max, mas ninguém tava entendendo o que era aquilo, né? Porque... E o trono do Game of Thrones, né? Tá, era um trono de plástico, você não esperava um trono de ferro, né? Pelo amor de Deus. Mas divertido, as pessoas interagindo, sabe, com aquilo. No stand da Disney tinha 10 artistas plásticos, puderam pintar os capacetes dos Stormtroopers, né, cada um do seu jeito. Foi uma interação bacaníssima também, né, personagens caracterizados do novo filme da Disney, do Divertidamente, fizeram um trabalho certo. E o pessoal da Artistala estava meio puto com o lado Marvel da história, porque eles não aguentavam mais ouvir as músicas e o som do trailer do Age of Ultron. Cara, com toda razão, eles ficaram ouvindo aquilo lá por 4 dias ininterruptamente. O trailer aquele barulho de cerca. Imagina, minutos repetindo a cada 2 minutos por 10 horas por 4 dias. O Ed Barrows e a esposa dele não aguentavam mais. Críticas aos stands, então, que não apostaram. Eu acho que, eu já disse lá no começo, faltaram as produtoras brasileiras de conteúdo. As produtoras de conteúdo de games apareceram, e isso foi legal. A Go4Play fez um stand magnífico com um campeonato acontecendo ao vivo, um telão de LED gigantesco, todo mundo podendo acompanhar de fora, rolando um verdadeiro Big Brother dos games. Eu achei que aquilo foi um ponto altíssimo. Corredores, pelo amor de Deus, vamos falar dos corredores, porque os corredores super amplos, né? O pessoal andar. Tá certo, quanto mais gente, mais difícil de andar. Mas imagina se fossem corredores estreitos. Tá, e tu, Luiz, o que, que achou da estrutura? Alguma coisa te incomodou? Fora isso que o Eric e o Delfim já comentaram, você tem mais alguma coisa que não queria deixar passar em branco? Acho que não. Acho que assim, como a gente comentou aqui, acho que os corredores estavam bem amplos. Eu acho que sábado foi o teste de fogo do evento. E mesmo com o que estava falando de 30, 35 mil pessoas no sábado, em nenhum momento você teve aquelas aglomerações, como o Delvi falou, de Bienal, que você não consegue sair do lugar, você tem gente passando mal por causa de estar apertado. Eu acho que a parte do artificial estava bacana também, estava uma boa movimentação. Lógico que sábado ficou assim meio impraticável andar lá à toa, né? Você tinha que ser mais direcionado, mas é porque é o volume, né, de pessoas. E até essa questão que o Delphi falou da Panini da Comics estarem ali perto do Beco das Artistas também ajudou pra caramba, porque muitas vezes você podia correr na Panini, na Comics, encarava um pouco em fila, claro, né, mas comprava alguma coisa de algum artista que tava lá que você queria. Eu vi muita gente caçando o Cavaleiro das Trevas pro Klaus Johnson, ou alguma coisa do Vampiro Americano pro Rafael Albuquerque, pro Scott Snyder. Então, acho que assim, a questão de estrutura acho que não dá pra reclamar. Realmente teve alguns stands assim que realmente eram, como o Delfim falou, pro forma, né? Estavam ali só pra exibir e falar, estamos aqui na Comic Con Spins. Tá, né? Teve painéis legais, teve... O Delfim falou das lojinhas ali na Stories Alley, também, que foi uma coisa que eu achei que não foi bem divulgada. Eu achei que muita gente não realmente aproveitou ali. Como ele falou, o Márcio Pial trouxe José Garcia Lopes. Ele tava ali todo dia fazendo autógrafos, então muitas vezes você chegava ali, passava ali, ele tava parado, sem fazer nada. Né? Ou com duas, três pessoas ali só pra conversar. Você tinha o stand da Leia ali perto também, né? Que também tava grande, tava bacana, mas acho que não. Leia, né? O stand da Leia parece que é a princesa Leia. O da Leia era o Aleph, né? Que tinha. Ela ficava tirando foto com o pessoal e depois ia pro stand dela. Exatamente. E assim, a questão da alimentação, além da questão da superfaturação, eu achei que assim, falaram de que ia ter muita variedade. Em termos, né? Acho que foi muito fast food. De sanduíche. Basicamente hambúrguer e cachorro quente. Né? Essas eram. O que tinha diferente? Ele tinha espoleto, né? Espoleto, tudo bem. Tinha. Eu nem vou considerar o de Beirute diferente, porque Beirute também é um sanduíche, né? Você tinha aquele por quilo, que o Eric falou, era 60 conto o quilo, é isso mesmo? A gente perguntou, eu, colega meu, por curiosidade, a mulher falou 60. Cara, eu tô fora, cara. Como é que é? Não, esse restaurante eu perguntei quanto era o quilo, o cara não soube me dizer. Eu digo, cara, eu não entro em lugar que eu não sei o preço. Também não. E tinha o food truck ali de tamaqueria, e o resto ali era basicamente lanche, né? Não, você não tinha realmente muitas opções, assim, né? Então acho que pro próximo, acho que seria interessante ver algumas coisas diferentes, né? Tipo, sei lá, tinha Domino's também, né? Que é pizza, que sai um pouco do esquema de sanduíche, mas não deixa de ser também muito fast food, né? Mas, quanto à questão, eu acho que, pelo menos assim, banheiros, eu ouvi falar em que teve problemas de falta d'água no domingo. Crise das infinitas convenções, cara. A crise hídrica chegou até lá, cara. Quem disse que não ia ter crise com o Garcia Lopes por lá? Olha só. Tipo aquele negócio, né? Tipo, faltou em alguns banheiros, não tinha descarga, ou não tinha descarga e não tinha água na torneira. Isso foi no último dia, foi já à tarde, caminhando para a noite, foi pontual, mas aconteceu. E também não é responsabilidade da Chiaro Escuro e do Omelete, é responsabilidade do pessoal da São Paulo Expo. Isso, deixando claro. Isso não, com certeza. Até a questão das melhorias também é falado. A própria questão do sinal da internet, né? Como você falou, que não conseguiu pegar o Wi-Fi, mesmo o 3G ali, principalmente sábado e domingo, ele falhou muito. Morreu, né? Eu tava numa fila com o Levi Trindade e ele falou que o pessoal da São Paulo Expo já tá pensando em botar algumas torres de sinal ali dentro dos aparelhinhos, né? Pra amplificar o sinal de 3G e 4G ali dentro. Eu acho que isso, se for feito para ano que vem, já vai ser um baita apoio. E acho assim, a grande parte dos problemas, que não foram muitos mesmo, acho que nenhum, você não ouviu falar de nenhum grande problema. Você ouviu, teve um ou outro caso de furto que foi relatado, teve um caso teve um caso de teve um caso de furto que eu fiquei sabendo, não sei se é o mesmo que você ia falar, Luiz, mas roubaram material do Andrew Robinson, cara, que eu falei, tipo, ele até minimizou a coisa, ele foi muito bacana em minimizar essa, em minimizar isso, ele falou que roubaram 2-3 livros de que ele tinha levado de sketches e tal. É material que ele tinha levado, sabe? Que ele tava vendendo a R$70. Tipo, é prejuízo, sabe? Ele não vai ser ressarcido. Ele me disse que tinha sido só isso. O que eu tinha ouvido é que tinham roubado isso e tinham roubado todos os prints dele, né? Mas isso ele não confirmou. Ele falou que só roubaram 3 livros de sketches. Era esse o caso que você tinha ouvido? Não. Na verdade, eu como eu tô em um grupo de Facebook que é de várias pessoas que foram, né? Mesmo como fãs, né? Que iam. Houve casos falar que uma roubaram a máquina. Acho que teve uma pessoa, uma menina na Art Sally também, que deixou a câmera em cima da mesa do Art Sally para fazer alguma coisa quando eu não estava mais lá. E teve um caso também contado que um cara tentou vender ingressos falsos na porta da São Paulo Expo no sábado. Também então, não é responsabilidade da organização. Exatamente. Né? Então você vê, acho assim, da parte do evento, pô, estrutura muito bem feita, eu acho que supriu as necessidades. O que houve de problemas é problemas estruturais do local mesmo, né? A questão do ar-condicionado, que eu e o Vitor, e até o, como o Eric falou, na quinta e sexta o ar-condicionado estava forte pra caramba. Eu acho que principalmente no auditório estava muito, muito frio na quinta-feira. Na verdade, o ar-condicionado não deixava vocês programar, né? Porque aí na quinta eu passei frio, aí eu levei um casaco na sexta. Uhum. Aí já não passei frio, tava bom. Aí no sábado passei calor, quer dizer, você não sabia muito prever o ar-condicionado. Né? Uhum. Aconteceu comigo a mesmíssima coisa. Acho que com todo mundo, né? Pelo visto. Quem foi os 4 dias sofreu, porque quinta com frio, sexta bom, sábado quente, mas o quente de muita gente, domingo quente mesmo, tava bom. Eu acho que pro próximo ano, o serviço de meteorologia da Comic Con Experience, interno, sabe? Internamente, o pessoal avisando aí, previsão meteorológica, hoje vai fazer frio na Comic Con. Vai vir uma frente fria do estande da Panini e passar pelo estande da Marvel, mas... Uma coisa assim, cara. Com possibilidade de chuva sobre o estande da Warner, mas o sol brilhar A mesma coisa assim, porque a única coisa que realmente me incomodou no evento, o único problema estrutural que me incomodou foi só esse. É o fato de que era clima pra Porto Alegrense, sabe? Era as 4 estações do ano em 4 dias. E você não conseguia se programar. Eu achei que eu ia ficar doente na quinta, tamanha força do ar-condicionado. No início eu até achei legal, porque pensei, porra, achei que ia passar calor aqui, nunca pensei que fosse passar frio num evento cheio de gente. E aí levei meu casaco feliz da vida, se esquentar eu tiro, se esfriar eu boto, e pá, não tinha como. No sábado e no domingo tava realmente muito quente. Só que assim, vamos falar das coisas positivas. Todas as vezes que eu quis comprar água, eu achei alguém vendendo água. Sim, isso foi muito caro. Carrocinha circulando. Água R$5 é caro, evidente que é caro, mas eu não esperava nada diferente disso num evento que cobra R$100 um ingresso. Então assim, quem tá acostumado aí a show, a coisas grandes, eu fui no Rock in Rio ano passado, já cansei de ir a show por aqui, a gente sabe que infelizmente os preços desse tipo de coisa ali na mão custa muito mais caro do que você trazer de casa. Picolé, tinha picolé lá, carrocinha de picolé, achei isso muito legal, principalmente levando em conta a questão do calor. Banheiros, eu não tive nenhum problema, todas as vezes que eu usei no banheiro não peguei fila, quando muito tive que esperar um ou outro sair do mictório ali pra poder usar. Fora esse dia do banheiro, todos os banheiros estavam limpos o tempo inteiro, isso é impressionante. E mantidos pela São Paulo Expo. Isso, limpeza, cara, limpeza muito legal. O tempo todo, se você olhasse, tem aquele povo invisível trabalhando, porque você não repara neles até que você repara. Tinha gente limpando o tempo todo, cara. Eu comecei a olhar isso depois que eu me liguei, tinha tempo todo alguém por perto ali levando o lixo embora. Claro que o público era um público educado, isso ajuda muito. Nerds e geeks, né, como chamava nos painéis, realmente o público se portou bem, soube se portar. Você não via gente brigando por causa de fila, você não via gente furando a fila. Deve ter acontecido uma outra vez, como aconteceu esses furtos que vocês estavam comentando, mas vamos lembrar, você está falando de 80 mil pessoas de mau comportamento, é 1%. Não, eu sou péssimo de conta, é 0,8%. Eu sou péssimo de conta, ainda bem que eu sou advogado. Cara, cara, eu não tenho queixas da organização. Fila, cara, eu tava muito preocupado com as filas. Teve sábado e domingo, nós chegamos depois das 9, era 10h25, eu tava dentro do evento e eu tinha que trocar o voucher lá do ingresso online por um ingresso físico, porque tinha que apresentar o livro. Eu achei que isso ia me tomar 2 horas. Não, tomou menos de meia hora a partir da abertura dos portões. Claro que eu cheguei antes também das 10, mas enfim, quem chegou depois disse que chegou tranquilo. Corredores, cara, corredores muito amplos. Eu fiz 2 vídeos, um vídeo na quinta, que foi o dia menos movimentado, e um vídeo no sábado, os 2 vídeos mostrando o trajeto lá depois dos auditórios até a parte de alimentação, ou seja, de uma ponta a outra da São Paulo Expo. No primeiro dia, sem muita gente, andando tranquilo, normal, levei 2 minutos. No segundo, no sábado, com muita gente, levei 5 minutos, é o tempo dos vídeos, até quero ver se eu posto pro pessoal ter uma ideia de como é que era andar por lá. Então, assim, 5 minutos para percorrer 35 mil pessoas, sendo que no sábado tinha uma particularidade, foi o único dia que as filas se formaram na perpendicular, então você tinha que ir atravessando paredes de pessoas para conseguir pular. Eu achei fantástico. Claro que você tem que estar com o seu nível de tolerância um pouco mais alto, porque você está num evento que tem muita gente, e onde tem muita gente, você não vai ter todo o conforto e privilégio que você quer. Outra coisa que realmente me incomodou, mas totalmente previsível e explicável, é que no sábado, às 3 horas da tarde, a fila na praça de alimentação demorou 1 hora entre o momento que eu cheguei na fila e o momento que eu peguei meu lanche, que eu comi em 2 minutos, numa outra fila do Auditório Ultra. Mas assim, ó, filas fazem parte de Comic Con, é qualquer convenção, qualquer show, e no quesito fila, eu achei até essa muito bem organizada, eu não esperava. Aquele lance deles irem liberando as filas aos poucos, na entrada, eu achei sensacional, evitou correria, evitou empurra-empurra, e assim, eu acho que, por uma primeira edição do evento, eu fiquei muito surpreso com a capacidade de organização dos caras. Claro que a gente procurando, a gente acha uma outra melhoria para sugerir, como a gente já foi comentando ao longo aqui da gravação, do podcast, mas realmente, para um primeiro evento, uma coisa que nunca tinha acontecido, nesse nível, com esse público, naquele lugar, já tinha tido eventos semelhantes, mas enfim, eu achei realmente a organização tá de parabéns, porque minimizou os problemas, como o Delfim falou, problemas que a gente não viu. Se a gente não viu, uma coisa eles fizeram certo, entendeu? Se o problema não incomodou, não foi tão problema assim. Aliás, tem uma coisa bacana para falar, que a cidade ficou sabendo do evento. Uma coisa que a gente fica tão preocupado em falar do que aconteceu dentro do evento, que a gente esquece de falar do que aconteceu fora do evento. O evento foi um evento para colocar São Paulo no mapa dos eventos. Então, a cidade estava sabendo, o principal jornal gratuito da cidade, que é o Metro, estava falando do evento diariamente no jornal. A Panini resolveu bancar uma página no jornal todos os dias que antecederam o evento e durante o evento. Quando você a sinalização da prefeitura para você chegar na Expo Imigrantes estava perfeita, tanto para quem vinha de metrô, quanto para quem vinha de ônibus e para quem vinha de carro. E quem veio pela Imigrantes teve essa grata surpresa de poder ver que estava acontecendo alguma coisa, e alguma coisa muito grande, muito séria lá. Na pior das hipóteses, se você não soubesse de nada, você ia saber que era um evento de personagens, porque estavam o Finn, o Jake, os dois personagens do regular show, estava também o Regelado em bonecos infláveis gigantescos que davam para a rodovia. E quando você entrava tanto de van, com a van do metrô, quando você chegasse de carro, você via uma figura enorme referente à Operação Big Hero, sabe? Que muita gente não conhecia o personagem, falou que era tipo a reinvenção do boneco da Michelin, ou então o novo Stay Puft. A cidade ficou sabendo do evento. O evento entrou no mapa da cidade. Eu acho que de todos os ganhos que a Comic Con Experience teve, um que ninguém quase falou é esse. E o que me leva a dizer do grande ganho da Comic Con Experience. Bom, aquilo que foi falado no todo mundo fala divisor de águas, subir a régua e tal, mas esse evento foi catártico para a cidade, uma cidade que precisava de um evento grande, que estava restrito a eventos bacaninhas para tacanhos, como Anime Friends, a Brasil Comic Con, que na minha opinião, tipo, abaixo da média, é um evento que se não tivesse mais eu não sentiria a mínima falta. Teve tanta coisa catártica que se reuniu naquele evento, é como se tudo explodisse. Tudo explodiu lá dentro, todas as expectativas explodiram. E é por isso que, talvez, até para os organizadores, tudo foi melhor. Para todo mundo que foi, para tudo foi melhor do que o previsto. Teve problemas? Teve. Tiveram alguns problemas. Mas a quantidade de acertos é tão grande que é impossível você ficar se atendo aos erros. Isso seria muito tacanho da nossa parte. Tiveram erros? Tiveram. Vamos corrigir os erros? Vamos. Esses erros comprometeram? Não comprometeram. Não, não a ponto de falarmos, nossa, foi uma merda. Bom, muito ao contrário, por sinal. O Eric tinha alguma coisa para acrescentar? Sim. Comentando rapidamente que o Fast Comics é um evento bem menor, mas o último aconteceu no mesmo local, né? Uhum. E ele também tinha um transporte do metrô para o evento. E comparando com a Comic Con, que estava extremamente bem sinalizado, né? O transporte para o evento, que tinha os auto-intitulados Minions, né? Que tava vestido de amarelo. Os voluntários, né? A gente chegou no primeiro dia, viu de cara. Assim que a gente saiu do metrô, a gente já viu o pessoal lá vestido de amarelo. A gente perguntou onde estava o ônibus. O cara falou com a gente assim: é só seguir os Minions, né? E a gente foi seguindo e era o transporte o tempo todo, né? Praticamente. As vans não paravam, se eu não tô enganado. O dia que eu fui na Fast Comics, eu não consegui achar a van, né? Eu tive que pegar um táxi e tal. E três coisas que eu queria citar rapidamente é que vocês comentaram, não lembro se foi o Delfim, comentaram da capa variante de Capitão América e Gavião Arqueiro, desenhada pelo Vitor Cafadi, né? Que me pegou extremamente de surpresa lá, porque eu sou super fã do Vitor. Eu acho que por causa do Peony Parker. Obrigado, né? Cara. Obrigado. Do Cafadi. Ah, bom. E aí tava vendendo a capa variante de Capitão América, que eu nem compro, e comprei duas, a colorida e a preta e branca, né? Só porque era do Vitor. Mas uma que vocês esqueceram de citar, que foi a Guardiões da Galáxia especial do Gustavo Duarte, né? Que ele desenhou a edição inteira. Eu esqueci de citar essa. Teve também um Star Wars Legends Zero, que era especial pro evento, a R$1,50, quase um free comic book day. E teve mais uma especial do evento, que na verdade eles publicaram uma edição que foi feita especialmente pela DC pra San Diego Comic Con, que é Harley Quinn Invades the San Diego International Comic Con. Eles publicaram aqui como Harley Quinn invade a Comic Con, celebrando a Comic Con Experience. Eu achei bacana, que é um material que eu espero, pelo menos, que eles mantenham realmente exclusivo, não em detrimento a quem não foi, não é nada disso, mas sim em valorização a quem foi, né? É, porque consta como exclusivo, né? Não faz sentido vender em outro lugar, mas eu entendi. Mas teve um lance lá, o pôster parece que era exclusivo pra quem comprou determinado pacote de ingresso, e no final do evento eles estavam vendendo na lojinha. Então, esse negócio de exclusivo, a gente sempre fica assim, né? Aqui no Brasil, eles não têm essa cultura de fazer a coisa ficar realmente exclusiva. Se isso acontecer, por exemplo, com as capas variantes que foram só pro evento e tal, se elas só acabarem sendo encontradas na Comics, por exemplo, eu acho que desvaloriza um pouco. Eu acho. Se os ouvintes souberem disso, avisem a gente, sabe? Porque não tem sentido. Não escreve exclusivo. Exatamente. Escreve alguma coisa do tipo... Lançamento especial. Primeiramente, né? A venda na Comic Con, algo assim. Inclusive, essa Star Wars que o Vitor comentou, se eu não estou enganado, a história que está dentro dela é uma Free Comic Book Day. Você falou que era tipo uma Free Comic Book Day... Eu imaginei. É uma história curtinha também, não é uma revista longa. Mas quem queria ali ter uma lembrança da Comic Con que não custasse caro, tinha essa, R$1,50. Era muito barato, né? R$1,50. Uhum. E um comentário sobre o stand da Disney como um todo, né? Que eu acho que eles poderiam ter valorizado um pouco mais a área de Star Wars do stand, né? Que tinha basicamente alguns personagens do desenho novo e tal. Mas, como foi dito, ano que vem tem o lançamento do filme, então é de se esperar que tenha um investimento muito maior, né? Não. Eu acho que ano que vem, como eu comentei isso antes, desculpa se eu tô me repetindo, mas eu acho que ano que vem os estúdios vão se ligar que não adianta só trazer o stand ou a cena ou o vídeo que eles usaram numa convenção em um outro lugar do mundo. Eu espero realmente que ano que vem eles se preparem para trazer algo diferente, porque é a Comic Con Experience. Eu espero que esteja no calendário deles isso. Até porque a gente sabe que tem a Nova York Comic Con em novembro, que dá uma esvaziada, que óbvio, entre uma Nova York Comic Con e uma Comic Con Experience, você vai lançar a Nova York Comic Con, mas dá para ter alguma coisa bacana para a Comic Con Experience, né? Sim, com certeza. E um último comentário é sobre a Comics, que é, bom, eu sou de Minas Gerais, aqui não tem Comics, né? A Comics é uma loja de São Paulo, mas eu peguei a fila dela num dia que tava uma fila razoavelmente pequena, só que ao contrário do stand da Panini, que eu tive várias surpresas e tinha revista com 25% de desconto, né? Se não tem todas enganado. Elas. Todas elas. Aliás, só uma parte. As novas, né? Aquelas mensais novas, as tipos encadenados, você pegava por 25% de desconto fácil. As capas brancas, as vezes especiais do Comic Con Experience não tinham desconto. As outras tinham. Por que 25%? 25%, porque é a comissão da banca. Faz todo sentido, isso, né? Isso, é verdade, é verdade. A Panini tá vendendo diretamente, não tem a banca intermediando, eles não precisam cobrar do leitor a comissão. Então eles deram pro leitor, que é uma coisa que eu achei legal, deram pro leitor o que eles poderiam simplesmente embolsar no lugar da banca, mas eles não fizeram isso, eles ficaram com a margem deles igual e ofereceram um belo desconto, né? A gente sabe que na internet pega algumas coisas um pouco mais baratas. Mas é aquela coisa. Um dia eu vou ver editoras mexendo na sua própria margem de lucros para dar desconto de verdade. Aí vai ser a verdadeira Black Friday, vai ser a verdadeira convenção, vai ser o verdadeiro desconto. Fica a dica, foi bacana, mas podia ser melhor. Sempre pode ser melhor. É, e assim, eu comentei da Comics porque, infelizmente, né, eu enfrentei a fila lá e tudo que eu achei foi o que eu sempre acho em qualquer lugar da internet ou em qualquer banca, né? A variedade eu achei um pouco pequena e o preço era igual em qualquer lugar. A Comics é nossa parceira aqui no quadrinho, a gente... Então corta, por favor. Não. Não é chapa branca não, cara, não é chapa branca não. Não, mas assim, fica como uma crítica construtiva, né? Não, sem dúvida, e eu subscrevo, eu acho que a Comics tem o seu evento, né, que é o Fast Comics, né, em que eles liquidam o seu estoque, mas eu acho sim que eles poderiam ter feito mais. Porém, achei muito legal da parte deles, eu conversei com o pessoal ali do stand, que me falou que a Comics não estava ganhando nada para dar aquele espaço e aquela atenção que deu pro Dom Rosa, destacando dois funcionários deles ali só para ficar pageando o Dom Rosa e assessorando ele enquanto eles faziam os esquetes. Enfim, uma das meninas que organizava a fila também tirava as fotos, tirou várias fotos minhas com ele. Isso eu achei legal da Comics, essa disponibilidade deles em entender que nem tudo é lucro, e tava o Dan Rosa ali de graça, pediu pra ficar ali, não foi trazido por eles nem nada. A história que ela me contou, pelo menos, foi bem essa. Ele chegou, perguntou se podia ficar ali, acho que ele gosta de ficar perto dos quadrinhos, e deixaram, e não cobraram nada. Diz ele que não ganhava nada por isso, além, é claro, da visibilidade, né? Mas a Comics não precisava do Dan Rosa ali pra ter visibilidade, porque é uma loja que, enfim, eu concordo com você, acho que poderiam sim ter sido um pouco mais generosos, mas a gente sabe que às vezes eles até seguram algumas coisas em termos de preço para não realmente não vender barato, porque vai virando aquela especulação, né? Ah, eu tenho essa edição, então na minha mão é mais caro. Faz parte do mercado. E também não necessariamente que tenha sido muito ruim isso, né? Mas eu acho que o fato da Panini estar do lado lá acabou criando uma diferença muito grande nessa questão, principalmente dos preços, né? Mas fica como uma crítica construtiva, né? Não tô querendo só atacar a Comics e... A Comics não presta, não é isso, né? É uma crítica não. Construtiva e... Enfim. É como eu faço a crítica construtiva aos apresentadores do Omelete, que é a exceção do Érico Borgo, eu acho que poderiam estar um pouco mais preparados, poderiam ter treinado mais... ter pensado em perguntas melhores, principalmente, porque, olha, tinha cara perguntinha bobinha que os apresentadores faziam nível pânico, assim, eu esperaria um cara do pânico fazer uma pergunta besta assim, crítica totalmente construtiva, sério mesmo. Não tô dizendo substitua, não substitua, eu quero esses caras de novo ano que vem, mas eu quero ver eles com um pouco mais de traquejo pra tornar o painel um pouco mais interessante. O painel do Jason Momoa, que é o Jason Momoa, se ele não levanta e vai pro meio do público, eu tava dormindo, até porque foi no último dia do evento, se não me engano, foi no último, né? Foi no último dia do evento, tava todo mundo cansado, eu vi várias pessoas dormindo pelas cadeiras do auditório e a mediação não tava ajudando a reverter esse quadro. Quem ajudou foi o Momoa. O Momoa tomou a frente porque ele sentiu que a coisa tava desinteressante. É a crítica construtiva que eu faço. Fora isso, acho que o pessoal do Omelete tá de parabéns. Ah, aquele stand do Omelete, a vontade era de fazer fotobomb o tempo inteiro, cara. Era o stand todo de vidro, né, pra quem não foi. Era o stand todo de vidro, eles ficavam filmando e tirando foto e você podia ficar lá atrás, normal. Aliás, a gente deve ter aparecido. Eu apareci numa foto da prefeitura. Eu não sei se vai pro site deles ou não, mas eu tava passeando por lá. Eu vi que tinha um standzinho da prefeitura distribuindo lá o roteiro Geek, que já trazia a Comic Con Experience, embora meio feito às pressas, porque só colocou a desse ano, né? Não colocou que era um evento que aconteceria em todo dezembro. E aí a menina perguntou se eu podia ficar ali conversando com o cara, porque eles tinham que registrar alguém pegando o tal do roteiro lá. Então, enfim, pra quem gosta de aparecer em foto, a Comic Con teve vários momentos desses, né? Propiciando esse tipo de coisa. Gente, eu acho que a gente encerra esse quarto e último bloco do assunto principal e traz aí para vocês agora as entrevistas de Gabriel Bá, Fábio Moon, Rod Reis, Fábio Vale e Ed Barrows. Bom, eu tô aqui do lado do Gabriel Bá, quadrinista ultra reconhecido aí por todos os brasileiros e no mercado internacional. Eu queria saber dele, esses 4 dias de Comic Con Experience, o que que vai, o que que trouxe mais marcante pra você, o que que você antevê para as próximas edições da Comic Con Experience e tanto pro mercado nacional? O que mais me impressionou foi o público sabendo o que queria. Não era um público que estava aqui por acaso, então eu acho que era um público que estava sedento, estava carente de um evento, de um lugar onde ele pudesse encontrar coisas que ele queria há bastante tempo, que ele sabia que existia, mas não encontrava, porque é difícil encontrar quadrinho no Brasil. Às vezes você ouve falar uma coisa numa revista, no jornal, ou vê na TV, mas você vai na livraria, você não encontra, as tiragens são pequenas, a distribuição é ruim. Então um evento sempre é um lugar para encontrar todos os artistas e a produção nacional, mas esse aqui é numa escala muito maior. Isso me impressionou muito. E eu acho que para o ano que vem só tende a crescer. Quem ficou em dúvida se essa mistura de quadrinhos com todo esse circo da cultura pop, tudo isso misturado, podia funcionar, poderia ser bom para o mercado nacional, ou eu acho que a dúvida foi esclarecida, que é um evento que deu certo para todo mundo. Então, quem ficou em dúvida esse ano, acho que vai embarcar para o ano que vem. Então, a tendência é só crescer, e isso ajuda a estabelecer mais o mercado, ao invés de ser algo que acontece aqui, depois some, depois acontece ali, some. Como já tem planejado o evento para mais pelo menos 2 anos, essa regularidade em um evento desse tamanho pode ajudar a estabelecer o mercado para o público em geral e para os autores. Eu estou aqui do lado de Fábio Moon, um dos gêmeos, artistas consagrados no mercado tanto brasileiro quanto internacional. Eu queria saber de vocês, que já conhecem o mercado lá fora e o mercado interno, o que que essa Comic Con Experience traz de tão marcante assim que vai impactar no nosso mercado atual de quadrinhos? Eu acho que o que essa Comic Con mostra, diferente dos outros festivais que tem no Brasil, é o potencial para que os artistas possam crescer dentro do mercado nacional. Porque aqui, o público que veio procurando quadrinhos era um público interessado em quadrinhos, interessado em descobrir, consumir e valorizar o quadrinho nacional. E os artistas, eles têm um ritmo de produção, um ritmo de investimento no próprio trabalho, que foi surpreendido pelo volume de gente que tinha aqui, o volume de gente que veio para quadrinhos. Então, essa convenção mostra que o mercado pode crescer se o artista estiver disposto a investir no próprio trabalho, se as editoras estiverem dispostas a investir nos quadrinhos, que se a hora de crescer tava para chegar, chegou a hora e dá para crescer e ser um mercado que pareça mais o mercado internacional. Bom, tô aqui com o Rod Reis, artista consagrado aí do mercado americano. E Rod, você já esteve em convenções da New York Comic Con, né? Você já conhece como é que é lá fora. E aqui dentro a gente tem uma Comic Con Experience que, pelo visto, se não tá chegando no nível das americanas, tá bem pertinho. Eu queria a sua visão como artista do que essa Comic Con Experience pode mudar no mercado brasileiro, principalmente para vocês que são artistas. Eu acho que todo mundo que trouxe material para vender no Art Sala, nos estandes, não sabia que esgotar tão rápido, assim, ninguém estava esperando. Então foi uma surpresa grande, pegou o pessoal assim, meio despreparado, assim, porque ninguém esperava que as pessoas gastassem tanto com coisas que de repente nem sabiam que existiam, descobriram na hora, apoiaram o artista. Então, de repente, não é que mudou, mas o público precisava de uma ocasião dessa para se mostrar realmente, né, como que é o público. Porque nunca teve, assim, igual, nos mesmos moldes de Nova York, Chicago. Então o pessoal achava, tipo, mas o povo não vai demorar para se adaptar a esse clima e tal. E aconteceu que o povo, na hora, veio já com o clima de, vamos participar gastando. E os artistas, eu vi muita gente no domingo, no sábado, na sexta, já tinha esgotado tudo. eu acho que abriu as portas para eventos melhores aqui, não só esse ano que vem, mas os outros vão ter que se superar mesmo, né? Porque subiu a barra bastante. E assim, vai estimular os artistas a terem material para lançar no evento, vai estimular as lojas, vai estimular muita coisa. Assim, foi um evento que mostrou uma outra cara que o público brasileiro não conhecia. Conhecia só de ouvir falar das convenções americanas. E isso é tá muito bom. Muito bom, adorei, adorei. Hoje eu tô até meio triste que vai acabar. Bom, eu tô aqui com o Fab Valley, é conhecidíssimo ilustrador aí, sucesso no Instagram, muita gente segue ele, sabe que o trabalho dele é espetacular. Eu queria perguntar pra ele como é que foram esses 4 dias de evento, o que você acha que vai mudar pra você, pro mercado de quadrinhos, tanto pros fãs quanto pra vocês, os artistas? Bom, primeiro foi uma surpresa muito boa, muito agradável todo esse evento, porque eu achei que ia ser bem menor. Não achava que ia ter tanto público, que ia ser tão grande, com tantos estandes igual é lá fora. Eu acabei de vir da Comic Con de Nova York há dois meses atrás e pra mim não deixou nada a desejar. Foi tão bom, pra mim, no meu estande eu vendi muito mais aqui do que em Nova York. Eu acho que pro mercado vai fomentar o mercado brasileiro de quadrinhos de uma forma nova, né? De uma forma mais profissional. E eu acho que novos talentos vão querer estar aqui amanhã, no ano que vem, criançada vendo, querendo seguir essa carreira. Acho que tudo tem tudo para ser muito bom, muito positivo de todas as formas, para o mercado, para os artistas, para os editores, para quem está querendo entrar no mercado. E, cara, eu acho que pro ano que vem isso aqui vai triplicar de tamanho, pelo que eu tô vendo da reação do público e até das pessoas que organizaram. Já tem gente de outros estados querendo fazer também o mesmo tipo de evento que eu soube no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, cara, pra mim, essa Comic Con foi muito especial. Uma esperança de que o mercado brasileiro cresça de uma forma que eu acho que já demorou. Acho que já devia estar num outro patamar, de tantos artistas bons que tem aqui. E eu acho que agora vai, é o pontapé inicial para tudo melhorar. E se Deus quiser, ano que vem, tamo aí de volta. Bom, eu tô aqui do lado de Ed Barrows, desenhista ultra conhecido aí. Para o nosso amigo Laurentino, que é fã incondicional do Asa Noturna, queria estar aqui do meu lado. Mas Ed, eu queria perguntar para você, Comic Con Experience, você já teve em várias Comic Cons ao redor do mundo, provavelmente. Quer saber como é que é essa sensação de ter um evento deste porte aqui no Brasil? Olha, é épico, né? É uma coisa maravilhosa saber que você tem um evento de um porte de Nova York ou de Chicago, né? Ou de San Diego, aqui dentro do nosso país, né? Eu acho que é um épico, porque isso vai marcar a geração, né? Eu acho que a partir de agora, os eventos, eu vi muitos organizadores de eventos aqui na Comic Con Experience, e eu acho que muitos vão trazer grandes lições para os seus eventos, né? Eu acho que vai ser um marco, né? Não só para a cidade de São Paulo, mas eu acho que para todo o Brasil, de uma forma geral, e um ponto de encontro nos meses de dezembro, né? Para todos os fãs de quadrinhos em geral e também de entretenimento do nosso país. E assim chegamos ao final deste quadrinho comenta épico. Será que foi épico? Será que não foi? Será que estava bem organizado? Será que não estava? Será que estava atrativo esse quadrinho comenta? Será que gerou calor, né? Não gerou. Ah, eu vou mudar o nome, Luiz. QCXP. QCXP. Quadrinho comenta Experience. Tô muito Jimi Hendrix pra esses casos, viu? E eu vou abrir agora o espaço pros nossos convidados que abrilhantaram, agregaram valor ao nosso camarote, como diz o Luiz. Eric, faça aí, por favor, o seu jabá, divulgue o seu site, o seu podcast, eventualmente alguma coisa que você estiver vendendo, aquele Chevette 87 lá que tá anunciado. já vendi o Chevette. Mas já foi citado durante o programa, né, o Aracnofan, que é o site que eu criei recentemente, não, em 2011, né, sobre o Homem-Aranha, onde onde a gente lança algumas notícias e reviews de revistas, matérias e tudo mais. Além, né, da parte escrita do site, a gente tem alguns podcasts, né? A gente tem mensalmente o Tweepcast, que é onde a gente fala de assuntos gerais relacionados ao Homem-Aranha, né? Toda quarta-feira a gente tem o Tweepview Classic, que a gente vai comentando cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, normalmente zoando bastante as histórias e alterando totalmente o sentido do que acontece, mas enfim, né? A gente comenta as histórias. Inclusive o Homem-Aranha virou um assassino e o Capitão Stacy atualmente é um pedófilo nas histórias, mas enfim, né? E toda sexta-feira a gente tem o Tweepview, que é de revistas atuais e de outros assuntos que a gente cisma de comentar, né? Então o site é o aracnofan.com.br e a gente tem um grupo no Facebook lá que o pessoal gosta de ficar batendo papo todo dia, né? Não sei se você vai linkar no post aí, mas... Vamos. Só passar o endereço a gente linka, não tem problema. Isso. Então é só acessar lá e quem gosta de Homem-Aranha... Bom, eu não ia citar isso agora, mas vou resolver comentar aqui. Entra em cozinhadoinferno.com.br e só isso, não vou falar mais nada. Por enquanto não tem mais nada. Concorrente do Masterchef? Opa. Por enquanto não tem mais nada pra comentar, não. Eu tô achando que é concorrente do Homem-Aranha, hein? Olha só. Tá falando do outro achando... herói de vermelho aí, né? Quem sabe? Um outro cara também de Nova York, que é acrobata. Deu fim. O espaço é seu, faça aí o seu jabá. A gente tem mais... A gente tem mais 15 minutos de gravação, de tempo, do painel. Se você puder usar só 12 pro jabá, tá tranquilo. Não, vamos lá. Vamos ser rápidos. Faço um monte de coisa na vida, mas as principais são o seguinte. Já falei do Ninho do Coruja, que é o meu programa de rádio que eu tenho há 12 anos. Ele agora é hospedado no Mixler, é M-I-X-L-R, né? Mixler.com/Delfim. E todos os domingos da meia-noite, das 10 horas da noite até meia-noite, tem o Ninho do Coruja. Nesta semana especificamente, é o Ninho número 150, vai ter sorteio de prêmios, coisas especiais, vão ter 6 horas de duração, vai das 6 da tarde até a meia-noite, vocês estão convidados a participar, é um grande show de rádio, é um programa meio Seinfeld, a gente fala sobre tudo e ao mesmo tempo sobre absolutamente nada, muita música, muita informação e muita bigodagem, porque essa é a minha naturalidade, eu sou o bigodador maior e tal. Sou colaborador do Terra Zero, tô sempre nos Comic Pods da vida. A gente tem muito material do Comic Experience para ser soltado. Gravamos diversos Comic Shots, que é o nome das nossas intervenções ao vivo em vídeo para eventos, como a gente já faz no Multiverso Comic Con, no FIC, agora na Comic Con Experience. Então aguardem que vão ter muitos Comic Shots, que tem muita coisa bacana gravada e que vai ser colocada para vocês. Estamos preparando vinhetinhas bonitinhas, por isso que não tem nada no ar ainda, mas vai ter daqui a pouco e vai ser épico. Merda. Não dá pra escapar, né, de falar isso. E aguardem, porque no ano que vem, 2015, um novo podcast em vídeo, um programa em vídeo, eu não sei exatamente o que vai acontecer quando eu entrar no ar, mas está sendo preparado com todo carinho para vocês, um novo programa pro Terra, pro pessoal, pros fãs do Terra Zero, apresentado por mim. Já tem título. Se você for um pouco esperto, você descobre o título rapidinho, mas eu não vou falar. Bigode Zero. Máquina Zero, Corte Zero. Máquina Zero é o Kajima que quer. O Kajima fica perdendo apostas em final de futebol americano e eu sempre aposto que eu vou tirar o meu bigode. Ele nunca consegue vencer. O programa vai rolar, né? Ano que vem, e fiquem esperando. Já temos programas em vídeo, né? Temos o programa do Ivan Verité. Ouçam e vejam, que é um programa extremamente estranho que o Terra Zero tem agora, né? E temos que falar do último jabá de todos, que não é nem o jabá meu, é um jabá do Terra Zero. O novo projeto do Catarse do Felipe Morcelli, chamado Construindo o Novo Batmóvel. O Felipe Morcelli já fez um livro sobre o Super-Homem ano passado, que foi um grande campeão do Catarse. Esse livro novo é um livro para homenagear o Batman, os 75 anos do Batman, um grande esforço jornalístico do Felipe Morcelli. O livro vai ter pelo menos 160 páginas. O livro tem uma meta de R$15.000 e uma meta estendida de R$20.000 para poder fazer o livro colorido, senão o livro vai sair em preto e branco. Hoje, no dia da gravação, nós já tínhamos atingido 15% da meta em 3 dias, em 4 dias. Então, contamos com todos vocês que são fãs do Batman, que gostam do trabalho do Felipe Morcelli, que gostam do trabalho do Terra Zero, para poder apoiar. É só procurar no Catarse, Construindo um Novo Batmóvel, que é o novo projeto do Terra Zero, né? E se esse vingar, qual será o do ano que vem? Seria Mulher Maravilha? Mas esse tem que sair primeiro. Então, apoiem lá, porque a gente está confiando muito muito que esse seja um grande livro. Temos grandes participações já. A gente tem um pacote premium com o Rod Reis. Confiram, vai ser bem legal. Ô Luiz, sabe o que eu tava pensando? Diga. Esse negócio de Felipe Morcelli, Batman, tem alguma coisa aí, né, cara? Será que o Felipe sabe o segredo do morcego? Tava pensando, tem uma iniciativa Batman rolando aí, alguns podcasts, né? Isso. Aguarde. Felipe Morcelli e Batman, pense nisso. Uhum. Semana que vem, Felipe Morcelli e Batman. Semana que vem a gente volta a conversar. Tá, Luiz, o nosso jabá que a gente faz toda vez, porque afinal de contas a gente também tem o mesmo problema do Homem-Aranha, que o Eric bem lembrou, né? A gente tem sempre as mesmas dificuldades com os mesmos vilões. E a gente, e a gente repete sempre a mesma coisa. Quem quiser entrar em contato conosco via e-mail, faz o quê? Manda um e-mail pra quadrincast@quadrim.com.br. E quem quiser nos achar no Twitter e conferir a nossa próxima cobertura ao vivo de algum evento épico? @quadrim. Falaremos, siga as hashtags quadrim no FIC e quadrim na CCXP, né? E quem quiser nos achar no Facebook pra ficar de papo lá conosco, ou ver nossas fotos, enfim, pra ficar lendo as notícias que a gente posta 2-3 dias depois, que o Facebook é assim, né? E que vai aparecer na sua timeline daqui 7 dias depois, né, também. É facebook.com/quadrimcast. É isso aí, o nosso site www.quadrim.com.br. Quero agradecer aos nossos convidados especialíssimos, sem eles esse podcast não seria possível, ou pelo menos não seria tão legal. E para finalizar as nossas entrevistas, fique agora com Milena Azevedo, Fabiano Denardinho Wog e Ivo Freitas. Bom, eu tô aqui agora com a Milena Azevedo, uma dos grandes nomes do quadrinho nacional, organizadora da FLIC, a Feira de Livros e Quadrinhos, né? É isso? Isso. Tá, isso acertei pelo menos, né? Eu queria saber pra você, a sua visão de organizadora da FLIC, como é que é ver esse evento Comic Con Experience aqui em São Paulo? O que que ele pode trazer de benefícios pra eventos em outros lugares, principalmente pra FLIC? Rapaz, a FLIC, ela não é nem o quê? Nem acho que 5%. Do que foi a Comic Con Experience. E porque aqui a gente teve de tudo um pouco, né? E eu até estou falando para o pessoal que acho que a palavra-chave foi integração. Games, quadrinhos, seriados de TV, cinema. E o pessoal que veio para aqui para ver uma atração terminou vendo, também descobrindo o quadrinho nacional. Isso foi bacana. Eu acho que assim, o quadrinho nacional, os artistas independentes terminaram sendo o diferencial desse grande evento que foi a Comic Con Experience, né? E assim, como organizadora de evento, com certeza o pessoal do Omelete, o Ivan, eles devem ter trabalhado muito, ter suado muito. O Ivan falou para mim que foram 2 anos de negociação até chegar ao que a gente viu hoje aqui. Claro que tiveram alguns erros, né? Mas foram detalhes, eles já estão anotando tudo para corrigir no próximo. E o que fica pra gente, assim, a gente pode, entendeu? Dá para fazer um evento bacana, incrível, super gigantesco no Brasil. E deu certo, porque a gente viu o quê? Que as pessoas vieram, as pessoas pagaram para entrar, as pessoas pagaram para tirar foto com os artistas e as pessoas compraram. Tanto miniatura quanto quadrinho nacional. Foi uma grande primeira experiência que acho que todo mundo que faz evento no Brasil, principalmente os grandes nomes, os grandes patrocinadores, né? Panini, né? A Devi, as editoras que geralmente não têm stand nos eventos, elas conseguiram vir. A Comic Con Experience conseguiu chamar essas editoras para ter eventos, para ter. Já estão desconcentrando aqui, ó. Chamaram as editoras para ter stands, e stands realmente substanciosos, né? E elas viram, acho que deu certo, né? Porque estava sempre tudo lotado. Então, acho que o pessoal está abrindo o olho. E as editoras vão ver que é legal elas terem stand nos eventos. Isso também foi outro ponto positivo que ficou da Comic Con Experience. Bom, eu tô aqui com o Fabiano Og, editor já super conhecido. Eu queria saber, na sua opinião, o que a Comic Con Experience vai trazer de benefícios e mudanças, principalmente para vocês que trabalham editando quadrinhos aqui do Brasil? Ah, o evento é um divisor de águas, na verdade. Precisava de um evento desse porte no mercado. E o mais legal, na verdade, acho que não é nem para as grandes editoras, tipo Panini, JBC, mas é legal ver o material independente do pessoal, o estado que está o mercado agora, o público consumindo esse material, tanto nas editoras grandes quanto no Art Sala. Então, Acho que vai ter um antes da Comic Con e um depois da Comic Con. Acho que vai ser um ponto de mutação assim, para o mercado de quadrinhos no Brasil. Bom, eu estou aqui especialmente com o Ivan Freitas da Costa, um dos organizadores aqui da Comic Con, um dos sócios da Chiaro Escuro, que é uma das grandes parcerias que traz esse evento para a gente. Ivan, primeira Comic Con Experience, um sucesso pelo que a gente está vendo aqui, pelo que a gente está ouvindo todo mundo falar. O que dá para melhorar para o ano que vem? Dá para talvez ter mais espaço para... Uma coisa que a gente vai ter que mudar para o ano que vem, com certeza, é dar um jeito de acomodar as empresas que estão aqui, que já pediram, já disseram que vão querer mais espaço em 2015. As empresas que não estão aqui e que já estão profundamente arrependidas, querendo mais espaço, querendo estar aqui no ano que vem, a gente vai ter que se readequar para um crescimento rápido. O evento já começou grande e ele tende a ficar muito maior já na próxima edição. Eu lembro que quando eu entrevistei você lá no começo do ano, você disse que a Comic Con Experience ela seria mais ou menos dividida em esforços iguais, mesmo o espaço para games, para quadrinhos, para filmes. Você disse, conforme a resposta do público, talvez isso mude. Você acha que já tem essa resposta do público? E no geral, como é que vocês estão sentindo essa resposta do público que veio aqui nesses 4 dias e curtiu esse evento? Nesse momento, o que a gente sente da resposta do público é que eles gostaram de tudo. Tanto que eles compraram tudo de todo mundo. Assim, aqui nos quadrinistas, no Art Sally, venderam muito, muito, esgotaram tiragens, venderam tudo que tinham trazido, foram buscar mais coisas em casa ou da distribuidora, e trouxeram para cá e venderam tudo de novo. A Panini vendeu mais aqui do que ela vende na Bienal, no livro. Os estantes de colecionáveis, as peças esgotaram, eles ficaram fazendo reposição de estoque de madrugada. Então, talvez ainda está cedo para dizer se alguma área se destacou, mas porque nesse momento a sensação que dá é que todas se destacaram igualmente. Agora a gente espera o tempo exato que durou as entrevistas. Não, sim, sim, não. É pra ficar verossímil, pra ficar verossímil. Não é assim que vocês editam? Não, deixa eu comentar. É porque é o seguinte, vocês conseguiram entrevistar o Garcia Lopes e nós do Terra Zero não conseguimos. Tipo, a gente tinha uma equipe pequena lá também e a gente organizou um pouco. A gente entrevistou muita gente, mas não o Garcia Lopes. Mas eu posso dizer que nós fizemos uma coisa que vocês não fizeram. Nós compramos um pacote de café caboclo para ele, que a gente sabe que ele é viciado de café. Ele poder levar o café. Ficamos sabendo pelo Ed Barrows que ele adorou o café. Então... Ele conseguiu chegar com o café, não foi parado assim no aeroporto. Não, tipo... O tráfico de café funcionou perfeitamente. Queríamos ter feito mais, mas o café já valeu a nossa... Já sabemos o que entregar na próxima vez que ele vier para o Brasil, né? Eu vou dar um pacote de chimarrão, ele não vai gostar. Espero que todo o tráfico seja assim, cara, de café. Ele foi parado no aeroporto, ele teve que tomar todo o café no hotel antes de viajar, né? Não, o pior é ter que tomar todo o café para provar que não tinha mais nada além de café ali, né? Tá acordado até hoje, né, cara? Se tomar no... Pô... Coitado velhinho, cara. Agora tá dando uma página por minuto, né? Mas pra mim a grande surpresa dessa Comic Con Experience em relação à parte cinema, TV, enfim, foi a bunda da Rebeca Madre, que eu ainda não tinha visto. Ela tem uma bunda muito gostosinha. Isso vai pros erros. Dos erros lá no fim, depois da música. É, assim. Não, teve um cara no painel do Game of Thrones que chegou pro Momoa e fez a seguinte pergunta: olha, eu sei que você tem um corpo maravilhoso. Meu Deus do céu. Não, e aí todo mundo já, a plateia inteira vai abaixo, né? Vai falar: não, é porque eu também tenho um corpo maravilhoso. Puta, aí a plateia acabou, né? E aí que ele fez a pergunta: como é que você faz pra ter esse corpo? Aí o Momoa respondeu: eat a lot of meat and have a lot of sex.